Com a BV, você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com o Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, boa tarde. Chegamos, opa, né? Vou chegamos, boa tarde. Pra todo mundo. 17 horas e 36 minutos. Muito bem, estamos no ar com mais um Estádio 97. Não é não? Estamos aqui, né? E aí, seu Bento? Essa, tudo boa bem? Boa tarde. Que cara é essa? Só virou. Hoje... Que cara é essa, Fih, que você tá aí? Não, eu tava... O Sombra falou mais um Estádio 97. E eu... Ainda bem, viajou. Né? Eu, eu sei. Eu dei uma viajada que eu tava filosofando comigo mesmo. Você viajou hoje, meu. 16 anos de programa, né? Daí não sei, deu uma viajada. Não, agora é mais, né? Você tem mais tempo de programa do que a Bruna Surfistinha, cara. Hã? A Bruna Surfistinha não durou tanto tempo no mercado. Na hora que o Sombra falou, eu, sei lá, dei uma filosofada, dei uma viajada um pouco aí. Dá uma brisa às vezes, né? Você se pegou pensando. Ah, sei lá, passou um filme na minha cabeça. Bento, conta a bagaça, Bento. Chega o jogo. Mas não pode falar nada. Se a gente começa o programa brigando, é porque briga. Você começa o programa, você dá uma filosofada, porque você filosofa. Então sabe o que a gente faz? Faz o programa hoje em mímica. Ninguém fala nada. Ah. Programa de rádio e ninguém fala. Pronto. Em braille, tudo, né? Pro RG, ele reclama. A menina tá nervosa? Não, eu não tô nervoso. Como? Você não tá nervoso? Mas se eu dou uma mão nos peitos do moto, você fala que eu tô brigando. Mas se eu filosofo, é porque eu filosofo. Você quer relaxar comigo? Traz a Denise Stoklos pra fazer o programa amanhã. Pronto. Volte a sua linha de pensamento. Volta, por favor. Não é porque você falou, pô, tá começando mais um Estádio 97? É. Eu vi o Benjamin cabisbaixo. Eu não falei nada, o Domênio falou. Eu não tava cabisbaixo. Eu dei, você tava, não, você tava meio compenetrado. Eu não sei porquê, me passou um filme na cabeça. Sim. Foi isso? Sim. Me passou um filme que eu falei, puxa vida, mais. Você falou, mais um Estádio 97? Sei lá, cara. É, segundo as contas da produção, programa número 4.276. Então, você fala essa mesma palavra, 4.276. É isso aí, você fala mais um Estádio 97. Em todos esses anos, as empresas Vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. É verdade. Mas eu não falei mais um Estádio 97, 4.276 vezes. Não, não falou. Não, foram 4.275 vezes. Ah, tá. Quanto? 4.275. Gente. Sim, porque o primeiro programa, eu não falei mais. Falou, exatamente, tem um a menos. Eu só estou começando. Eu só espero que aquele pão de ontem não esteja sendo distribuído por aqui. Ih, mano, o menino que come leite e bebe pão. Não, porque são muito burros. Não, mano, não. Porque, ó, inclusive o pão hoje, ele só é obrigado a ser vendido em São Paulo, porque é lei hoje as padarias venderem por quilo pão, graças àquilo que eu citei ontem. Mas é verdade, gente. Antigamente o pão era vendido por unidade, nessa época. Você lembra disso? Por unidade, O pão francês, ele deveria pesar 50 gramas. O padeiro, ele pegava lá a massa crua, punha na balança lá com peso lá de 50 gramas, e quando terminado o processo lá de assar o pão, eles assavam o pão. Ele colocava aquela massa de 50 gramas ali no forno. Depois de terminado esse processo, esse pão, ele não continha 50 gramas. Ele continha 50 gramas do seu peso líquido, ou seja, o peso da massa crua. Aí depois de muito tempo, houve-se uma briga do Mercado Gato. Sim. Aqui na Prefeitura de São Paulo, inclusive, acho que ali aí em todo, acho que se não me engano, é em território nacional. Isso, gente, as padarias hoje são obrigadas a vender o pão por quilo. Até no Acre. Justamente por isso, você pagava o pãozinho francês de 50 gramas e recebia o pãozinho de 35, de 40 gramas. E eu não tô errado. E o pão então, tem bromato. Eu jorrei em vocês, desculpa. Ai, que gostoso, me deu. Comigo não. Não. Eu calei a boca de todos aqui. Muito bem. Não tem nada muito a ver. Muito bem. Não, mas... não. Por que mudou então a venda de unidade para peso limpo? Gente! O que você falou ontem não tem esse raciocínio. Legal, mas esse raciocínio do mano, ele é legal. O de ontem eu não entendi, mas o de hoje é que hoje ele veio preparado. Não, o que difere. Hoje eu entendi. Não, o que difere meu pensamento de hoje para ontem é que ontem vocês não me deixaram falar. Hoje vocês têm. Simples assim. Simples assim. Hoje, logo às 8 da manhã, ele teve aí uma conferência. Gente! Ele teve uma conferência com o Joaquim, o Antônio e o Manuel. Mais cedo. Logo cedo. Na portuguesa ele foi. 8 da manhã eu ainda tava descansando. Cacheta, viu? Gente! Ô, mano, seu gente é o novo sucesso do programa. Parabéns. Vamos chamar as manchetes do estádio. Vamos. Sai daqui, pá. Você tá atrapalhando tudo. Eu vi uma pata de cachorro aqui. Opa! O que é isso? Vamos deixar aqui, pá. Vamos às manchetes. Hoje tem acelerado, tem um convidado bom. Hoje tem um convidado bacana, hein? Hoje eu tô em maioria. Eu e o convidado. Meu, esse convidado é da hora, né? Farming Corinthians! Ah, Coringão, Bento, pera Coringão. Aí. Tudo certo aí, mano? Tudo bem, meu? Tá na arena hoje, mano? Hoje não dá, mano. Nossa, eu não juro. Eu não perguntei pra tumultuar. Peguei desde espontaneamente mesmo. Só um minuto. Se você pegar as respostas dele dessa pergunta há uns 6 meses é a mesma. E daqui 6 meses, quando você fizer essa mesma pergunta, gente, a resposta dele é a mesma. Gente, hoje não dá. Hoje não dá. É que infelizmente, Bento, esse horário pra mim é complicado, porque amanhã, na quinta-feira, eu acordo muito cedo. E outra, e de condução é também, né? Que hora você acorda, mais ou menos, mano? Amanhã eu vou acordar 6:30 da manhã. É, cheiro. Oh, é cheiro. Pra quê? Mas desculpa, mas a gente aqui acaba revelando detalhes de nossas vidas particulares. Arquivo confidencial, bicho! Que porra que você faz quinta-feira, 6:30 da manhã, mano? Eu acordo, tomo meu café. Não, eu acordo, tomo meu café, me alimento, tomo um banho, vou pra academia, treino. Após a academia, eu vou pra Bela Vista, onde eu almoço às 11. Diferente de vocês que devem, a maioria que deve estar acordando às 11 da manhã, 11 horas da manhã eu já tô almoçando. Aí eu entro pra fazer o programa da Fox aí da 1 às 3 da tarde. Sim. Após esse período eu vou buscar meu carro que eu deixei na oficina lá pra trocar. Chegamos à conclusão que essa academia é um atraso. Você almoça? Você almoça 11 horas? O que tá diferente da academia? Todos os dias, 11 da manhã. 11 horas? 11 horas. E pedreiro, hein? E é complicado. Não, mas é complicado. Não, mas é verdade. Pedreiro com a calça lá dá 10:30, os caras estão com fome. Mas é verdade. Sim, com todo, com todo respeito aos pedreiros, mas o horário. Porque geralmente o pedreiro acorda cedo e esse horário o cara já tá morrendo de fome. Você não acorda no meio-dia? Não dá pra comer meio-dia? Então, não dá, não dá, porque aí eu preciso passar em figurino, passar em maquiagem. TV precisa. Gente, hoje em dia com essas câmeras HD, velho. Tudo isso pra ele me explicar por que ele não vai no jogo hoje. Eu tô explicando meu dia a dia pra ver como é sofrido. Mas o mano fez isso na Austrália, né, mano? Foi pedreiro lá. Também. Você aprendeu lá o costume. Mas, mano, foi também. Vou passar aqui. Isso mostra, Bento, que a minha vida não é esse mar de rosas. Olha que triste. A história do bando é muito triste. Olha, eu não abdico, tá certo? Desse momento que eu tenho de manhã aí pra que eu possa treinar, porque hoje, você ter esse momento pra se cuidar, é essencial. Pra que lá na frente você talvez não tenha uma obstrução de artéria. Quase errou a palavra. Pra que você tenha talvez uma qualidade de vida. Mas é verdade. Isso tudo que você não vai no jogo. Não, mas é verdade. Você que é sedentário, você que é fumante, gente, tem que se coçar. Porque hoje pode ser que você esteja bem. Mas amanhã pode ser que você não esteja. Nesse momento, eu imagino as pessoas em seus automóveis chorando. Olha, mais triste. As pessoas nesse momento estão tristes com a vida que o mano leva. As pessoas agora falam assim: como esse menino sofre. Mais triste que a história do Marlon. Como é que elimina todas essas bombas que ele tomou antes? Como é que elimina todas as bombas que ele tomou antes? Mais triste do que a história do Marlon. Gugu, você precisa levar esse menino pra entrevistar. É que ele não matou ninguém ainda. Não. Agora que ele matar, ele vai. Ó, a história do Marlon é triste, hein? Mas a sua é mais. Pelo amor de Deus. Não, tá ali. Não existe história mais triste que a do mano. Não existe. Não, mas ó, é verdade. Ó, eu quando sento pra almoçar, 11 horas da manhã, muitas vezes eu não tô com fome, Sombra, porque, pô, é muito cedo. De fato, é muito cedo. Eu quando saio da academia, cadê a flor, eu já tomo uma proteína, então a proteína já dá aquela saciada, né? Mas aí eu falo, não, eu tenho que almoçar, porque senão eu vou almoçar só 3 da tarde e vai ficar um período muito grande ali sem me alimentar. Mas 11 horas da manhã, Sombra, 11 horas da manhã... Quando eu penso que eu tô sem fome, olha o Portuga chorando. Eu começo a imaginar que no Zimbábue pode ter uma pessoa lá, uma criança, que daria tudo pra ter aquele prato de comida na frente. Eu não preciso imaginar nenhuma criança no Zimbábue, tá certo? Eu imagino você, eu já fico triste. Isso virou rolando triste. O Sombra. Aí eu dou valor, aí eu almoço, porque eu penso assim, eu falo... Ele é quase o quinta quinta. Do outro lado do mundo, no continente próximo ao nosso aqui, tem milhares de pessoas que dariam tudo pra ter um prato de comida como esse, às 2 horas da manhã. Independente de ser 11, olha, bando, então vai servir que trama, hein? Idiota, tá zoando, mas vou te falar. Tô falando sério. Ô, Sombra. Muito sério. Você virou que eu passou fome. Virou o Rolando Boldrin do rádio, hein, velho? Não, porque o Rolando Boldrin não é. Só os caos, né? Só os caos. É porque segunda-feira na Fox foi o Marlone. E eu vou te falar, eu nunca... Agora é sério. A história do bando é mais triste. Eu nunca vi uma pessoa com uma história tão triste na vida, igual esse cara. Resume aí pros caras aí que não. Olha, talvez não tenham assistido. Você pensa em alguém que se ferrou na vida. Mais do que o Zé Hugo? Não, tô falando sério. Você pega a vida do Marlon, você multiplica por 1000. Primeiro, que ele nasceu, a mãe dele tinha 13 anos. Gêmeos. Só que ele foi, o cara que. O pai biológico dele, engravidou ele, engravidou a tia. Ele não, a mãe. Engravidou não, ele? Mãe, desculpa, engravidou a menina. Olha, tá errando a história, a menina, ruim. Engravidou a tia. Ou seja, subentende-se o que que aconteceu, né? Certo? Sim. Né? É que com essa trilha dá vontade de rir. É uma trilha de brincadeira. Não, mas não vou contar, não. É melhor não contar. Que é zoeira. Não, não, não, não é zoeira. Conta, conta a história. Não, não, não, agora eu quero saber qual é a vida pior. Não, é do mal. Mas os caras estão zoando, não tem pessoa que está passando. Não, não, não. Vai pra manchete. Não, não, vai pra manchete, não. Vocês vão zoar uma coisa que o humano não vai nos outros. Daqui a pouco a história do menino pedreiro. É, a mãe dele teve que escolher entre ele e o irmão. E a mãe escolheu pelo irmão. Não é verdade isso. Como não? Não. A mãe largou. Não conta direito. Não, ela não escolheu. Ela não escolheu, a menina tinha 13 anos, largou. A escolha de Sofia. É a frase dele, ele falou: estou. Ele foi pro buraco da morte. A menina tinha 13 anos, não tinha condição de. E largou ele e o irmão. E aí veio uma família lá do interior, ele é nascido no interior de Tocantins, adotou ele. Então, e o irmão gêmeo foi para um outro lugar, então eles não se viram mais. Com 12 anos, ele foi fazer uma peneira no time de Imperatriz do Maranhão, que o Vasco que organizava. E aí gostaram do menino, e ele foi com 12 anos de idade. Ele saiu do interior de Tocantins para ir tentar ser jogador de futebol no Vasco. Ah. Enfim, chegando lá, ele chegava final de ano, dia das mães, essas coisas, a maioria da molecada ia para casa, né? Veio ficar com o pai e com a mãe. Ele morava em Tocantins, não tinha como ir, não tinha dinheiro. E ele ficava lá em São Januário sozinho, e ele contou, aí ele pegou e falou assim, olha... Mas legalmente, quem eram os tutores dele? Ele foi adotado, né? Ah, tá. Não, ele foi adotado. O pai levou ele pra lá, né? O pai que adotou, que o pai e a mãe, o pai levou ele pra lá. E ele falou que o pai, na medida do possível, tentava ajudar ele com dinheiro. Mas não dava sempre. E ele falava que ele ficava muito sozinho lá. E era uma alegria quando tinha jogo do Vasco. Porque no dia seguinte ele ia... Aí ele pegou e falou no ar. Eu vou contar um negócio que eu nunca falei nem pro meu pai. Ele ia no lixo. Ele falou que cansou de comer... biscoito com formiga, pão com formiga, porque ele não tinha o que comer. Dias que ele ficou num Natal muito doente e não tinha ninguém em São Januário, ele ficou sozinho olhando pra parede. E tem N histórias que ele contou, assim, que é uma coisa, um cara extremamente sofrido. Ele, quando tava indo treinar no ônibus ali com a garotada, Domênico Gato, tem a música aí, um pagode que fala assim, ó, tá faltando sentimento. Ah, para de zoar, mano. É verdade. E a gente já não rola muito tempo. Fizeram uma paródia pra sacanear o moleque. Estavam falando, tá faltando alimento. E o russo já não come há muito tempo. Imagina um moleque na situação dele ouvindo isso. E ele sofria bullying em todos os lugares, porque o apelido dele era passar fome. E depois descobriram que ele teve um problema de gato. Só que não era proposital, porque o pai adotivo que adotou ele, na hora de registrar, registrou 93 e não 92. Pro problema do negócio da adoção. E aí depois ele chegou no Bom Sucesso pra treinar e descobriu que era gato. Então ele chegava lá e as pessoas falavam, miau, miau, os moleques mesmo zoavam ele. E criança é cruel. Né? E a pior, teve uma, que ele não quis, teve uma que ele contou pra mim fora do ar, que ele não quis contar no ar mais. Ele falou que ele pedia lá pra um cara, ele não tinha roupa. E ele pediu pra um cara comprar cueca, meia pra ele, pra ajudar e tal. E lá na reunião dos moleques, lá os caras humilhavam ele. Falaram, tá vendo a camiseta? Eu que dei, ó, pro cara, o cara não tem dinheiro. Cara, é uma coisa surreal a vida desse cara. Não é que passou, mano. Mas a maioria desses jogadores não, assim não. Residentes... Você pode ter certeza que muito jogador é assim. Muito. É que eu tô resumindo. Nesse nível, vocês não fazem ideia das outras coisas que o cara contou. Mas eu posso te garantir que tem muito nessa situação. E a gente ainda vem e ouve o Mano dizer que a vida dele é sofrida. Que ele come sem fome. Daqui a pouco ele vai dar uma escalação do Corinthians aqui hoje, daqui a pouco rapidinho. Vamos manchetar tudo rapidinho hoje. O Corinthians hoje vai a campo com o Cássio, Fagner, Edu Dracena, tá de porta, hein? Sim. Gil e o Wendel. O meio campo vem com o Bruno Henrique, Jadson, Elias, Renato Augusto também confirmado, Malcom e Luciano. Esse é o time que recebe o Sport hoje. Do Marlone. É o jogo dos reencontros, né, Bento? Vai ter o Diego Souza contra o Cássio. Sim. Vai ter o Edu Dracena com o Durval. O Diego Souza vai ser aplaudido hoje na arena, mano? Com certeza. Vai ser homenageado. Né? O Diego Souza, ele teve uma grande participação naquele título da Libertadores de 2012. Que surita, mano? Precisa ver se não é um amargo reencontro. O Danilo Fernandes também vai reencontrar o Corinthians. Tá no gol. É isso aí, tá, Bento. Espero a vitória do Coringão, então. Vamos lá. Bem. Por merecimento. Só peixe. Peixe. Aí, tá contente. Vamos lá. Tá, esse é meu e-mail aqui. E aí, RG, tudo certo? E aí, seu Bento? Beleza, hoje também. Hoje o programa calma. Ó, hoje é pra fazer 23, né? Hoje é pra... 23 gols ou 23 pontos? O anterior foi pra zerar o saldo negativo. É, né? Tava devendo bastante. E esse agora é pra tentar fazer um saldinho, né? Ô, RG, agora é igual véspera de ano novo, né? Hoje. É só esperar hoje a festa. É, mas tem que ir com um... Não, é evidente, né? Mas fez dois, aí se diverte. Com responsabilidade. O jogo é 8h30 e o peixe. Não, 8h30. 21. Não, 8h30 o peixe. Não é não? 21. Ah, não, é 22. 21 ou 22? Então, acho que é 22. Santos é 22. Porque é a chapela aqui é aberta. E tem 21 ou 22. Tem uma informação, seu Bento, que circula no Rio de Janeiro. Ah, mas quem que é a fonte? O Vasco perder... Não, o Rádio Carioca. Sabe quem vai assumir o Vasco? Quem? É importante, né? Eu falei com a Elza, né? Pô, de novo? Vou lá assumir. Ó, RG, desculpa, o Santos é 21 horas. 21. O Dona Elza, o Antônio Lopes, vai assumir o Vasco. Então o Peixe vai com... Tá como diretor lá? Vai sair do Botafogo e vai assumir. Ó, a maior cabeça do futebol. Mano. Vanderlei. Boa. Vitor Ferraz. Bora. David Blas. Bora. Gustavo Henrique aparece na zaga. Boa. E Zeca. Boa. Thiago Maia também. Boa. Renato. Boa. Lucas Lima. Boa. E aí vem, né, o Gabriel, Giovanni e Ricardo Oliveira. Ótimo. Bora. Certo? Bora pros 23. Seu Bento, quanto vai ser, hein? Eu acho que os 3 a 0. É. Acho que Gabigol e Ricardo. Você não manja de futebol, né? Menos que 6. Importante. Seria bom, Zaidão. Ah, 6. Pra mim, ótimo. Importante é que a azeitona, o salaminho, o queijinho, o frigobar tá lotado. É isso aí. Danone, né? Peido Danone. Danone não. Podemos seguir aí, Sombra. Beleza. Então vamos prosseguindo rapidinho aí com as manchetes do estádio, no oferecimento de Eliar, muito além da partida, também de Esser, construindo com valor, HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sabe quem que vem antes das manchetes do São Paulo? O avião do estádio. Ah, o avião. Passando o avião do estádio 97. Participe da promoção Avião do Estádio 97. Veja como funciona lá no nosso site 97fm.com.br. Are you ready, São Paulo? Tricolor. Tricolor hoje vai... Tricolor. Telinha, né, Tricolor hoje. O acento no R. Tricolor. Tricolor vai até Figueirense. Hoje, confirmado, Luiz Fabiano e Pato no ataque. Senhor Alexander. Hablei com o senhor Alexander. E, Sombra, a notícia que... Eu postei um outro comentário aqui ontem. Repercutiu hoje em tudo que é lugar, em tudo que é site. No Brasil inteiro, sobre a reunião mesmo que o Osório, o Mago, lá no escritório. Apareceu a foto ou não? Não apareceu foto, mas todo mundo comentou e nas... As fotos são fortes, né? Eu falo. Vou embora ao Ferá. Vou lá ao Ferá. Aquele ouvinte nosso que diz que trabalha no mesmo prédio lá do escritório da reunião, ele mandou endereço, tudo, andar e o caramba. Tá vendo? Aí, mandou. Agora é o seguinte, o presidente do Awada, onde teria o pré-contrato, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: não tem a menor possibilidade, o Valdívia assinou conosco e precisará estar no dia 19 de agosto em Abu Dhabi para se apresentar. Isso que é estranho, né? Pô, se tá chamegado lá, velho. Uma vez o Thiago Neves assinou com o Palmeiras e com o Fluminense. Agora você vê como é o nível de compromisso dos jogadores, né? Se o cara assinou um pré-contrato, gente, poxa vida, é brincadeira, né? Olha só. Vindo dele... É mais... Eu não duvido de nada, cara. E tem uma música hoje, viu, Sombra? Você gosta do Lucas Luco? Eu gosto, do interior, né? Então, hoje o Lucas Luco vai cantar. Não, é. A música é chamada Walt Disney. Bom, jogo hoje que não é moleza. Não é moleza, apesar de também não ser um grande adversário, mas não é moleza, né? Espero que o São Paulo consiga trazer a vitória. O São Paulo que é muito irregular fora de casa, mas vem apresentando um futebol melhor. Tomara que o São Paulo consiga trazer esses 3 pontos, porque pega depois o Goiás na sequência no Morumbi, tem tudo para fazer 6 pontos e fechar bem o primeiro turno. Tomara, vamos ver aí. São Paulo joga praticamente completo, só não joga com o Michel Bastos, que tá poupado, né? Tá sendo poupado. Tomara que o São Paulo venha poupado mesmo. Opa, vou jogar. O Luiz Fabiano tá vindo bem, o Pato tava vindo bem, né? Tomara que o São Paulo consiga fazer um bom jogo, né? É isso aí. E é o jogo da TV hoje, então São Paulinos todos vão poder assistir a partida do Tricolor contra o Figueira. What the fuck now, Palmeiras? Esse é um pouco mais cedo, Palmeiras. 19h30. Então vai ter bolinha. É, logo mais agora? É, 7h30. Que hora? 7h30. Ah, não zica não, hein? 19h30. Tem gol! Olha, a porcada é que eu vim do estádio 97. Tem gol! Se sair gol, vai ter, ó. Tem gol! Rapaz do céu, Domênico. Fala de nós. Vamos aí. Lá, ô vovó. Tudo bem? Tá carne hoje? Ah, tá nada. Tomou os remédios já? Já tô com tesouramento ontem. Tá bom. Né? Olha, tá bom. O Parmeira. Olha a dúvida aí do técnico Marcelo Oliveira na lateral. Mas deve pintar mesmo o Lucas Taylor, hein? Lucas Taylor. Deve com o Fernando Praz hoje. Lucas Taylor, Leandro Almeida, Vitor Hugo está de volta e o Egídio. Meio campo também tem mais um. Qual que é a zaga, seu Bento? É, Leandro Almeida e Vitor Hugo. Leandro Almeida. Aí no meio campo deve entrar com Arouca, Robinho, Cleiton Xavier e aí o ataque, né? O Alexandre, o Rafael Marques e o Dudu. Dá Almeida dessa zaga aí? Espero que tenha agradado com a escalação. Ou é uma zaga boa? Não, o Palmeiras tem uns zagueiros que, ao contrário de outros anos, são todos no mesmo nível, RG. E, na minha opinião, os dois Vítors, né? Se é que pode se pôr um plural nesse nome. Vítor. Os dois com o nome de Vítor. Vitórios. É. Pra mim, seria a zaga ideal. O Vítor Ramos e Vítor Hugo. Concordo, né? Jojo. Né? Mas eu acho que o Jackson não perde muito pra esses que estão aí, e o Leandro Almeida também não. Mas não era melhor botar o Jackson, já que o Leandro... É, mesmo nível, né? Foi mal no último jogo, se bem que ele era do Curitiba, né? É, mesmo nível, né? E parece que esse Leandro Almeida aí... Vai jogar Leandro Almeida e Vitor Hugo, não, né? O Marcelo parece que confia muito nesse zagueiro, né? O Marcelo, nosso treinador, parece tem que a indicação nele. Muito indicação boa dele. Pessoa. Então, assim, tem um peso a mais. Pra ver se o time confia, viu? Depois do time. Vamos esperar, mas vamos esperar também. Não adianta a gente ir também, né? Um jogo, dois, mas, três. Tá bom, é. Vamos esperar, vovó. Calma, calma que não... De não, zagueiro, é que eu fico nervoso nessa não, hora. Fica, tudo bem. Eu tava... Mas de zagueiro a gente não tá também, assim, desesperado. Mas né? Eu tava conversando com a vovó antes. O que a gente precisava mesmo era de um meia, né? Um meia de criação. Esses meias existem, que é o caso do Robinho, que a gente já, mas não estão produzindo. Eu, Felipe Gabriel. Eu tava conversando... Não, então vamos pôr o menino. Eu estava conversando com a vovó antes do programa e a vovó diz o seguinte, que qualquer time hoje que vá a Curitiba tem que ganhar o jogo. Ah, não é? Se o Figueirense for pra lá, tem que tentar ganhar. A situação ganhar. Do Curitiba não, é tão triste. Tem que ganhar o jogo. A situação do Curitiba, ela é tão triste. É mais triste que a do Bano? É mais triste. Muito triste. Come sem vontade. Vocês viram a notícia? É triste. Teve um jogador lá que foi afastado, o Norberto, lá pra direito. Norberto, não é verdade. Aí tem lá um lugar onde acontecem as preeleções, onde tem um quadro lá. No vestiário. Quadro negro. Um quadro negro lá onde acontecem as preeleições. Aí as câmeras filmaram o Norberto escrevendo lá, tipo assim, Curitiba 1, Palmeiras 4. Então, mas ô Soma, será que é verdade isso? Quem fez isso? Foi filmado. O jogador do Curitiba. Foi filmado. Como é que o cara coloca isso? Ele tava treinando separado, né, Soma? E ficou bravo. Ele tava puto da vida. Tava. Aí os caras viram o cara escrevendo lá Curitibão Palmeiras 4. Filmou, velho. Foi afastado. Foi afastado. Até ainda. Não tem dúvida, né? Mas fez pra brincar, né? Ah, mas isso é brincadeira que se faz, né, mano? Pera lá, velho. Tava pra brincar, se ajuda aí, ô. Brincadeira, por exemplo, o Curitiba, ele tá numa nhaca, velho. Curitiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro, certo? Véi, o cara tentou ali, sei lá, desarmar os espíritos. Levantar o ânimo, escrevendo com a mão dos caras. O cara quis dar uma brincadinha, sabe? É, uma simpatia, exemplo, cara, fez simpatia. Imagina, por exemplo, aquele climão, RG. O pai não fala com a mãe, que não fala com a irmã, que não fala com o filho. Certo. Aí que é esse quebrar o gelo. Aí não, vai lá aquele cara assim que tá comendo, assim, a batata no canto da boca, vai lá e soltar uma pérola assim. É, mas não é legal, não. Eu quero ver se é o Wagner Love que faz isso, não, galinha. Não, não, quer xingar ele. Galinha é você ou sua verba? Eu acho que o jogador foi motivado. Ele escreveu 4-1 pra dizer, tá vendo? Vamos lá ganhar o jogo. Só pra concluir, eu, com relação a esse jogo, espero que o Palmeiras vença esse jogo. E com relação ao jogo de domingo, é domingo, né? Contra domingo, às 11 da matina. Tá, vai ser 11? Vai. Tá. É o jogo da volta. Ih, Domênico, aquele jogo da manhã que você disse que o Palmeiras joga mal. Que joga mal, todo joga. Dia de manhã. Esse jogo era às 4. É, foi mudado por causa dos protestos. Eu acho que, na verdade, é porque querem zoar o Palmeiras. Vamos estabelecer. Quero dizer aos senhores o seguinte, que a torcida do Palmeiras ela é sensacional. Isso é verdade. 29 mil ingressos já vendidos, não é pra qualquer torcida. E ainda nem foi o jogo de hoje. Exatamente, sem saber o jogo, os caras venderam 29 mil, velho. É brincadeira. Coisa bonita, viu? Putz, a vida, Palmeiras, o Benjamin pagando pau. Chupa, nossa senhora, meu. Chupa, narigão. Segue. Chupa, segue, mais nada, né? Segue. Estádio 97 segue. E falando com o Benjamin agora, que vai falar das baterias Eliar, não é não, narigão? É, amigão, a Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. Isso mesmo. Não tem pra ninguém. Pensou bateria original em Eliar. Além do mais, ela é totalmente selada e pronta pra uso. Instalou, ligou. E quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Não faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha a Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria é Eliar, Zumbinha! E você, gosta de jogar um pôquer? Presta atenção, tem torneio bom na parada, hein? A Energia 97 e a Cassineira trazem pra você... Primeiro torneio Energy Poker. O torneio de pôquer mais energizante de São Paulo. 19 e 20 de setembro, no Maxuni Plaza, em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de 40 mil reais, cara. Que demais! Vai, vai, vai, vai. Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. É, e como o nosso coprodutor e parceiro aí no torneio, o André Schwartz da Cassineira, informou essa semana pra nós, né? A premiação mínima já passou de 40 mil reais. Já passou de 40 mil reais, viu, mano? Boa. Então faça hoje mesmo a sua inscrição no site energypoker.com.br. O torneio acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro. Não marque nada nesse fim de semana. Reserve esse fim de semana para o torneio Energy Poker, que é uma realização da Energia 97 e da Cassineira. Ouviu o que eu disse? Premiação garantida de mais de 40 mil reais. Mais de 40 mil reais. Faça hoje mesmo a sua inscrição, tá bom? É o primeiro torneio Energy Poker, com realização da Energia 97 e da Cassineira. Dias 19 e 20 de setembro, no Max Sud Plaza. Informe seus amigos, avise. Ô, Benja, os Matalon. Pode falar? O que que falou pra mim? Tem um monte de amigo meu, mas um monte. Os caras todos se inscreveram aí. Inclusive, eu gostaria de salientar que eu vou lembrar? Metade das inscrições já foram... metade das vagas já foram feitas, né? É, já foram preenchidas, então... Eu sou um dos poucos da colônia que não joga pôquer. É, falta mais de um mês pro torneio e metade das vagas já foram preenchidas. Deixa eu te falar, tem vaga ainda pra jogar o professor aqui? Tem vaga aqui ou não? Uma coisa, eu não sabia, mas uma coisa que eu fiquei sabendo é o seguinte. Nesses torneios não é normal, não é normal... as vagas serem preenchidas todas antecipadamente. Então é uma coisa, parece que até inédita, o que está acontecendo, cara, com o torneio, com esse torneio. É, né? Loucura, é uma febre. Então, né? Eu acredito que até o dia do torneio nós não teremos mais vagas. Mas eu então não deixe pro dia. Eu mesmo sem jogar pôquer, né? Mas aquele último programa que a gente fez, que era o dia do campeonato lá naquele lugar lá na Rebouças, H2. No H2, é. Deu pra perceber que o negócio é sério, viu? Sim, sem dúvida. E tinha de gente. É impressionante, é impressionante. E esse vai ser bem maior. Com certeza. São mais de 400 pessoas, né? Impressionante. É impressionante. Dois dias inteiros, é uma loucura, cara. É incrível. É isso aí, então faça a sua inscrição. Sobre o espaço pra comparecer. Fechou? Fora do é só você entrar no site, energypoker.com.br. Inclusive, energypoker.com.br. Vou jogar lá. Pode deixar comigo. Tá certo? Tendo cujeiro, eu vou dinheiro pra lá. É, vai lá. Comigo. E você já fazendo sua inscrição antecipadamente, ganha 3 mil fichas de bônus. Estádio 97. O Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Nossa, o Domênico fica todo molhadinho quando eu falo Cauã. Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros. É de Bate Pronto! Muito bem, olha que legal. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial. Ele que é um dos criadores do show de comédia ao vivo, ao lado do Danilo Gentili, da Dani Calabresa, Luiz França, do Márcio Ribeiro. Estamos recebendo aqui, e melhor do que o Rude para falar dele, não tem, né? Estamos recebendo grande aqui Fábio Rabin. Grande Fábio Rabin. Aê, boa, parceiro. Boa. Parceiro. Cara, é fera, um dos velho. Melhores stand-upers. Que não usa imitação, naquele stand-up limpo que a gente chama. É. Grande Fábio Rabin. Tudo tranquilo? Beleza, cara? Seja bem-vindo, meu. Minha voz me assustou aqui. Esses fones são potentes aí. Tamo com o microfone, vamos lá pra frente, Labão. Tudo bem, prazer estar aqui, galera. Obrigado por me receberem. Pô, legal, Fabio, cara. Prazer. Conta é um nosso. Pouquinho aí do início da sua trajetória, né? São dos criadores do Soul Comédia ao Vivo. Conta um pouquinho pra gente aqui, dos ouvintes pro Estádio 97. Cara, na verdade, o início da minha trajetória, eu comecei a tentar fazer teatro, e aí tá ruim o microfone, não? Não, a voz tá gostosa, tira, continua falando. Minha voz que me incomoda. Tá um tesão. Não, então, olha que o Domênico fica com isso. Ah, é verdade. Eu fazia, na verdade, faculdade de Relações Internacionais, depois comecei a fazer teatro, e eu tive que sobreviver e fui pra comédia, mais ou menos isso, a minha trajetória. Sim. Porque eu tinha facilidade pra fazer comédia, só que eu queria fazer drama no teatro. Isso me incomodava, assim. E a galera ria de toda a cena minha e tal. E então você foi fazer um drama e a galera ria. Todo mundo ria, assim. E eu ficava meio irritado, assim. Porque eu achava que estavam zoando meu personagem. Vocês estão zoando minha construção aqui, cara. Mas que personagem aí, você já chegou a fazer no teatro que inspirou? Eu fazia Chekhov, eu fazia Teatro do Absurdo, Cantora Careca e tal. E todo mundo ria em tudo. A galera rachava o bico. Tudo. E aí eu comecei a ficar muito puto com essa história e tal. E comecei a tentar ir pro drama, só que uma hora eu tinha que sobreviver mesmo. E aí eu fui pra comédia, desencanei assim. E o acampamento, Rabin? Foi antes disso, do teatro? Que acampamento? Você trabalhava com a Calabresa. Te deram a pauta errada. Não, eu conheço a história, Rabinho. Não pode não. Ele começou, que acampamento, faziam, mano. Você não era monitor junto com a Dani não, Calabresa? Não, você tá confundindo com o Pierre, cara. Aê, Landucci! Salva de palmas pro Landucci! Toma porrada, sério. Tá confundindo. Não, mas você começou com ela. Não, na verdade a gente começou junto. E ela era monitora. O grupo Comédia ao Vivo, né? Mas na verdade eu vim até aqui falar de outro show, que é no Shopping Eldorado, agora sexta, sábado e domingo. E na outra sexta, sábado e domingo. No Teatro também. Das Artes, né? Teatro das Artes. É o seu solo. É o meu solo, quem manda o filme. Que eu tô viajando aí o Brasil, né? E, legal, e agora eu voltei pra São Paulo pra fazer. Brasil e fora também, fiz uns shows bacanas aí. Aonde? Pô, eu fiz Japão, Estados Unidos. Japão! E, pô, tô querendo ir pra Portugal também. Qualquer lugar longe daqui. Você vai jogar no YouTube esses shows? Qualquer lugar longe daqui tá bom. É brincadeira. Vai jogar no YouTube esses shows? Eu tô jogando no YouTube. Eu tenho um programa no YouTube que chama Stand Up Trip, que eu mostro os bastidores, assim, dessa trip, fazendo piada meio que fora do Brasil. Inclusive com o lance de ser ator. Não sei se pode falar aqui. Que claro. Eu fiz lá em Los Angeles, que eu falei lá no show, né, pros gringos. Falei, pô, no Brasil, pra você ser ator é foda, que você tem que dar pro Wolf Maia. Né? É verdade. Agora, se chegasse pra mim lá em Los Angeles e falasse, velho, pra você ser ator aqui, você tem que dar pro Spielberg. Eu ia falar, mano, que honra, né? Não preciso nem de um papel, deixa eu tirar uma foto com ele, né? Imagina falar pros brother, pô, o cara tem o dedo do ET, irado. Pô, mas agora você fez... Mas agora você fez uma brincadeira... Quando você faz esse tipo de brincadeira, por exemplo, em relação a essa aí do Wolf Maia, etc., você não tem medo de processo? Nem repete, Wolf Maia, já passou, esquece isso aí, cara. Vamos para outro assunto. Quem mesmo? quem que você falou? Não entendi. Não sei, desencana, vamos aí, Fábio, mano. Você moleque na escola, ginásio, colegial, lá, você era aqueles caras que zoava? Você era um cara engraçado na escola ou não? Cara, eu fui de zoado a zoável, zoando, eu não sei como é que chama. Eu não entendi nada. Eu também não. Mas eu era muito zoado, na verdade, assim. Eu fui zoado num período que eu tive que mudar pra uma escola pública. E aí eu entrei meio perdido, que a escola era muito grande, um monte de aluno repetente e tal. Então eu entrei e estudei uma semana na sala errada. E aí quando a galera descobriu, tipo, eu virei a... Como é que fala? Atração turística da escola. Assim. É. Os caras iam tirar foto. Porra, eu já virei casamento errado, cara. Tava porrada, foi foda. Cara, esse cara é muito bom, esse cara é engraçado. No teu stand-up, por exemplo, o Fábio Rabin, ele é judeu. Ah. Nos Estados Unidos, o humor judaico é um humor muito tradicional, né? É uma coisa diferente. Você tem um pouco disso também ou não? Cara, eu não sei. Pode ser que tenha alguma coisa... implícita, assim, mas eu não sei, eu acho que o judeu tem uma maneira de falar muito parecida e tal, né, talvez tenha tido uma vida um pouco mais na maciota, né, e jogar bola na hebraica, natação, não tinha vida preocupação, vida boa, então é uma cara. Vida um pouco boa. Puta vida, é uma vida igual a vida do mano é triste, pô. Mas não, ó, não, mas também... A vida do judeu é uma puta vida tranquila. A do mano é triste, mas sim, judeu é tranquilo. Ele acabou de falar. É mais tranquilo. É mais tranquilo que o normal, assim, pelo menos hoje em dia, assim, mas é. Lembrando que o meu pai, uma época, perdeu dinheiro, a gente virou católico, né, pra comunidade. A galera desencanou da gente. Sensacional! Sensacional! Mas isso acontece mesmo, porque as pessoas esqueceram da gente, assim, total. E aí, quando eu comecei a aparecer em TV e tal, aí o pessoal começou a me ligar do judaísmo, falar, e aí, como é que essa coisa, você ser virou judeu? Eu virei judeu de novo. Sensacional, isso acontece com qualquer religião, né? E os parentes? Parentes também? Por exemplo, parece uma tia de longe. Sim, sim. Tem um parente que é mais religioso, que acha atrocidade o que eu falo. Tem uma prima minha que vomitou num show meu. Tá falando sério, zoeira? Falando sério. Em que parte? Ela vomitou, você viu umas partes mais pesadas, que falava da minha mãe, não sei o quê, ela se sentiu mal mesmo. Porque você tira o barato da sua mãe, é isso? Eu tiro um barato da minha mãe. Não, eu vou num humor bem ácido, assim, eu não ligo muito. Eu sacanei, inclusive, a minha religião. Né? Então, nessa parte, ela se sentiu um pouco mal. Ela achou que tava alguma coisa com um demônio, não sei. O que causou o vômito da tua prima? Eu não lembro. Tem uma coisa que eu falava de judaísmo, que o Ben já é sócio de hebraica, né? E a minha mulher é católica, né? Minha mulher é católica e ela sofre um preconceito ali dentro da hebraica. Tem preconceito de todo tipo. E ela sofre um preconceito por não ser judia. E aí eu falo, pô, eu não me casei com uma judia porque eu não sou otária, entendeu? Porque aqui no Brasil, você vai ver a judia como é, você chega na piscina da hebraica no domingo pra ver uma judia, elas são embaçadas, mano. Judia é ruim, é? É jogo duro, ué? Tudo acima do peso, bagulho ruim, mano. Não, mas por quê? Isso aí, ele tá zoando. Mas por quê? Porque ela sabe. Todo lugar tem não, as legais e não tem. Não, normal. Mas por que que isso acontece? É porque ela sabe que a gente tem que casar com elas. Então, mano, ficar na beira da piscina comendo uma lasanha. Um dia ele vai ser meu. Shalom. Ou nada. Prefiro uma muçulmana sem uma perna, mano. Não deixa de falar a verdade. Sensacional. Fábio, o Rabin, o politicamente correto passa longe, né? Você nunca se preocupou com isso? Não, eu só me preocupo, sei lá, tem algumas piadas que hoje em dia eu tiro por conta da minha filha, só. Por mim, eu botava tudo, assim. E piada com o que não é, tipo, mas eu acabei de zoar judaísmo, não vou falar de negro, porque eu não sou negro, entendeu? Se eu fosse, eu falaria muito, mas eu não sou. Então eu falo mais de judaísmo e tal, não sei o que, é religião. Tomou processo já, Ami? Não, eu tomei ameaça de processo, ou várias. Eu também. É. Mas esse negócio de processo é muito chato. Uma vez eu tomei do Sindicato dos Professores de Educação Física do Brasil. Caramba, por quê? Desculpa, eu não sabia que precisava. Como que você conseguiu? Caraca, velho. Eu fui no Jô, e aí eu tinha feito uma piada. Eu falava, pô, esse pessoal... Educação física é uma coisa tão legal na escola que tem gente que cresce e faz faculdade de educação física e acha que merece respeito. Vai falar, pô, fazer faculdade de recreio também agora, mano. Aí eu ficava falando que eu tenho um brother meu que falava, pô, fazer prova de basquete amanhã. Eu falava, velho, isso aí você não tem que contar pra ninguém, né, mano? Não é neto nenhum. Mas é óbvio, é uma brincadeira. Imagina, claro. Pô, faço natação, tem meu professor, fez educação física, meu amigo. Não tem... Já tentaram te agredir, por exemplo, dentro de uma peça ali no stand-up que você tenha feito aí, o pessoal que não levou, talvez na esportiva, e o cara levantou, tentou falar... mais alto com você, eu te arremessou. Teve a prima dele que vomitou. Não, mas aí ele tá em família. Vomitou. Mas, por exemplo, o cara já tentou te arremessar uma garrafa, por exemplo, te dar um soco, algo do tipo? Cara, sempre tem umas manifestações. Isso acontece mais em bar, né? Quando a galera tá meio barzinho, bêbada, né? E tal. Uhum. Mas acontece, Robin? Já aconteceu? Cara, já acontecia mais no começo, assim, quando vocês estão comentando que eu comecei com Gentili e tal, né? Essa galera. Quando a gente começou, não tinha bar, não tinha essa. Tipo, hoje, pô, fazer um show no Eldorado. A estrutura, antes, né? Se eu pedisse uma pauta no Eldorado, os caras falavam, meu, vai catar coquinha, você tá louco, véio, né? Stand-up. É. Então a gente entrava no bar em intervalo de banda de rock pra fazer show e a gente não era convidado. Então isso acontecia muito. E a galera não ia lá pra te ver, o que é pior, né? Exatamente. É, aí é complicado. Você já fez alguma piada que você falou, puto, peguei pesado demais, me arrependi, não vou fazer mais? Já, já, ruim, já, né? É complicado. Bastante. Fiz algumas já, né? Mas isso é... Isso sempre é, pedir desculpa pública já? Normal, não, sempre acontece. Já precisou pedir desculpa? Eu posso... Fala, porra, minha... Eu peço numa boa, assim. Quando tá. Se precisar pedir, eu peço tranquilo, assim. Mas tem hora que você precisa manter o personagem. Tem um detalhe também, né, Fábio? Quando você vai no começo, por exemplo, você falou, as pessoas iam lá e não sabiam nem que você estava lá. E aí eles não vão propícios a dar risada da sua piada. Não vão no show deles. Eles não vão, eles estão lá pra fazer. O cara canta um parabéns no meio do exatamente, show. Exatamente, né? Não tá lá pra isso. E hoje é diferente, né? Hoje paga pra ver. Hoje paga pra te ver e tá lá pra rir. Tá lá pra se divertir, é mais fácil. É, hoje a galera vai mais uma boa, ainda mais quando você viaja. O pessoal tá mandando perguntas aqui, participação através do nosso aplicativo, né? Aliás, quem quiser mandar, pode mandar aí através do aplicativo da Energia. O Gustavo Kakuri. Ele tá falando, esse cara é Oda, diga pra ele falar do nascimento da filha. Que capítulo é esse? Porque o cara fala, diga pra ele falar do nascimento da filha e ele coloca risadas. Porque foi um capítulo especial, cômico, de alguma maneira? Não? Cara, não, é porque tipo, eu era muito ovelha negra, assim, antes de nascer a minha filha. Agora eu mudei da água pro vinho, do vinho pra água, né? Do vinho pra água. Resumindo, o Rabin era um se beber não case por dia na vida dele. Exatamente. Mas você era muito louco. Eu era muito louco. Muito louco. Mas até um dia antes da minha filha nascer, eu era muito louco. Depois então muda, o médico fala que vai nascer num dia, assim, a gente não acredita, né? Tipo, minha mina tava trocando ideia comigo, eu falei, mano, tá bem, velho. Eu tomei uma breja em casa, fui dormir 4h30 da manhã, 4h31 ela me cutucou, viu? Falou, amor, é agora. Falei, dorme, velho. Dorme, velho. Zincana. De modo que eu cheguei meio zoado no hospital. Entendeu? Quase que o cara tem de você e não a tua mulher. Não, sacanagem, mas eu tava com um pouco de sono, assim. É. Aí aconteceu um monte de coisa que era pra dar errado, assim. Se tivesse bebido um pouco a mais, feito alguma besteira... Porque, tipo, tem um estagiário na hora do parto, né? Sempre tem um médico, que é o fodão lá, o obstetra e o que ajuda ele. E o estagiário. O estagiário fez uma besteira que ele me botou do lado errado. Então eu vi minha mulher toda aberta, assim, na minha frente. E ao mesmo tempo ele me deu minha filha. Então chegou a me dar um branco, assim, eu quase derrubei minha filha. Imagina. Meu Deus. Não, mas não aconteceu isso. Eu jogar ela pra dentro de novo, né, da minha mulher. Pega, velho. Quero ver. Você já fez? Você já fez show muito louco ou não? Show muito louco. Não, na verdade, eu nunca fiz show sóbrio. Não, tô brincando. Depois do nascimento da Bia, sim. Não, eu nunca cheguei a ficar muito louco assim antes do show, não. Acho que no máximo travado. Não, mas pra fazer show você tem que dar uma calibrada ou não? Não, não, não. Na verdade, é legal, depende da ocasião, assim, você tá num bar e tal, te dá uma bebidinha, às vezes você fica mais solto e tal, mas também não precisa. O que eu não gosto muito de bebida antes do show é que seu improviso fica agressivo. Então, quando você tá sóbrio, só na água, se vem um hacker, né, que é como a gente chama esse cara que vem te desafiar, te encher o saco no meio do show, se você beber qualquer coisa, você tá propício a falar a coisa mais fácil que vem na sua cabeça, que é mandar o cara para aquele lugar, né, que... Vem com facilidade. Se você tiver sóbrio, você consegue absorver, pensar no que ele falou e achar uma piada inteligente pra mandar em cima dele. Como que você estrutura o teu show? Por exemplo, o show do Rude é um show onde faz aquele stand-up, conta as piadas, mas ele canta, ele dança, né? Agora ele senta. É um showman. É, aí tem aquela coisa, tem banda agora, né? Tem. Ou seja, então eu sei como que é o show dele. E o teu, como que é? Cara, eu gosto de entrar no palco muito livre, assim. Eu costumo falar aquilo que eu tenho vontade e o show se monta naturalmente. Então esse show já tem uma estrutura natural, né? Que eu entro, falo da minha filha, daí depois eu falo da minha mulher. E eu vou falando essa coisa da relação de casado. E vou progredindo, assim, falando tecnologia, viagem... Cotidiano do cara. Cotidiano. Uhum. E vou seguindo. Ele meio que tem uma ordem natural, assim, que... Segue. É um dos shows mais legais, de verdade, agora. Porque assim, tem a galera que tem banda. Tá falando dele ou tá falando do tal do Pierre? O do Pierre, nem sei que Pierre que é, na verdade. Jogou no Palmeiras, porque pode ser. Que Pierre que é esse? Pierre é um cara que fazia... Ele faz stand-up também, mas ele é um cara que fazia o Clube Med lá com a Calabresa. Pierre Rosa? Será? Ah, eu sei quem é. Ele é bom também, mas o Rabin, o show puro do stand-up, que a galera diz que é o cara sozinho com o pedestal e microfone, pra mim é o melhor... do Brasil de longe, e eu já falei isso pra ele. A Calabresa foi me ver num bar que eu fazia lá atrás, assim, que a gente fazia um show de piada ruim pra cacete. E dizem que você era ruim no começo, Rabin. E era o bar do Milton Neves. Ah, que beleza. E o Milton Neves falou, para, chega. Tipo... E os caras daí, pelo amor de Deus, vai falir meu quando, bar. Quando o Pierre tava no palco. Assim, ele falou? Tirou, é. O Rabinho. Tô triste. O Rabinho. O Fernando Santin vai dar a pergunta. O que que você falou que o Daniel Zuckerman, que é o impostor do Pânico, quando te levou pra fazer um stand-up na Hebraica, você falou alguma coisa logo de cara? O que que você fez nesse show? Aonde? Na Hebraica? É. Putz, teve umas... Não, a gente fala muita besteira. Eu tenho um problema que hoje eu consegui melhorar ele, que é quando as pessoas me falam, não zoa. Eu não viu, conseguia Mota? Segurar. Só um minuto. Viu, sem Mota? Freio. Chama ele de sem freio também. Não zoa. Eu não conseguia segurar. Então, eu falava muito o que me vem na cabeça. Acho que por conta dessa liberdade de texto que eu me dou, eu falo qualquer porcaria que vem na minha cabeça. Então tem alguns momentos sérios que eu já estraguei por não saber diferenciar. Então, eu não sei se é disso que ele tá falando. Mas qual, você lembra de algum momento sério que você estragou? Lembro, teve um show na Hebraica, né? Que judeu só chama você pra fazer beneficente, né? Ele quer levar vantagem em tudo. Ó, nunca ganhei. Eu sempre quero levar vantagem, velho. Certo, ó, eu acho que eu vou fazer uma oficina de stand-up na Hebraica, finalmente vou tirar a graninha. Mas geralmente. E é custo, né? Ajuda de custo só. Né? É. Gasolina. Mas aí me chamaram, tal, uma menina lá, a Nicole da Hebraica, tal, me chamou pra sortear umas camisas de futebol que era pra meio que dar dinheiro pra uma associação, pra ajudar as crianças. Eu nunca tinha ouvido isso. Então, umas crianças de Israel, por alguma razão, elas estavam viciadas em droga, mas muito criança mesmo. E eu não sei como isso aconteceu, porque elas são crianças, então qual era a relação? E a minha cabeça não entendeu isso. Eu cheguei meio em cima. Você processou bem. Eu falei, aí galera, estamos aqui no leilão para ajudar as crianças drogadas de Israel e tal. E aí a galera, tipo, meu, ficou muito sério, assim, ficou um clima merda. Ninguém quis comprar as camisetas. Mas você não mentiu, porra! Você não mentiu, meu, de malandro! Pois é, cara, mas... Eu não menti, porra! Ô, Rabinho, o Bernardo... A situação era outra, ô, Rabinho, o Bernardo que... Veloso tá dizendo que o solo dele é melhor que o seu. Bernardo Veloso é engraçado com esse solo. Ô, Rabinho, o que que significa... os caras perguntando o que significa MTV pra você. Maconha Television. Pô, onde é que fica isso, hein, Rabinho? Onde fica? O que você aprontou com aquele com o ator ali, com o Wagner Moura, cara? Wagner Moura, meu amigo. Ele ficou bravo contigo, velho? Que aconteceu? Ele ficou bravo. Não, na época que eu tinha entrado no pânico, assim, eu não sabia muito o limite, eu passei gel na cabeça dele. É verdade, uma entrevista. Cara. Passou gel na cabeça do Capitão Nascimento. Muito passei puto, um pouquinho cara. De gel. Era o Silveiro e o Silveirinha, né? Ficou muito bravo. Eu lembro disso. Mas falou o que pra você? Ele ficou muito bravo, ele foi elegante e tal, depois escreveu uma carta, acabou com a minha carreira. Ele ficou bravo. Mas, enfim, foi uma coisa que aconteceu. E aí, nesse caso, eu não pude pedir desculpa, porque eu ainda tava no personagem. Então, eu mantive a maldade, entendeu? O personagem que era você, exagerado. Mas... Era eu exagerado. É, tá. Mas ainda era um personagem. Quando você zoa, quando você faz essas tirações e tal, com a tua mulher, com a tua família e tal, isso às vezes te gera problema em casa? Porque, por exemplo, tem um caso famoso, que é o... Na minha opinião, o maior de todos em Nova York, o maior locutor de rádio de Nova York, é o Howard Stern, que extrapolou, né? Ele deixou de ser locutor só de rádio há muito tempo. E o Howard Stern fazia muito disso, com a mulher, umas coisas e tal. E dava problema pra ele. Pra você dar também ou tua mulher leva na boa? Não, às vezes, depende. Porque, que nem eu falei, eu me solto muito. Então, às vezes, eu faço um improviso exagerado a mais, assim. Às vezes, ela fica irritada. Ultimamente ela tem ficado mais irritada com os outros comediantes também, porque a gente faz aquele fritada, né? Fazia. E o fritada é um zoando o outro, e uma hora o nego vinha chamar minha mulher de Uta, entendeu? E aí, pô, rolava uma treta. Fala, quem que tá falando de mim? Não sei o quê. E é uma baixaria, um fala da filha do outro, não sei o quê. E ela, eu falei, amor, não tem como você ser preservada, nem por mim, entendeu? Não dá, né? Então, desculpa, tipo, ou é isso... Isso paga as contas, mano. É lógico. E você tá em todos os fritados, né? Mas ela né, leva mano? De boa, ela inclusive me produz, viaja comigo e ela tá ouvindo agora, Camila? Legal. Acho que não. Camila, o presente da bebê tá indo aí. Ela não tá um ouvindo. Ano de atraso. Tá bom. Ô, Rabinho, você sofre aquele problema dos humoristas, quando você tá na rua, todo mundo quer te... Ou faz uma piadinha aí, ou põe o celular, ou conta piada pro meu amigo, você tem essas porra aí também ou não? Não, hoje em dia não, hoje em dia é mais de boa, assim, a galera, acho que o comediante ele tem uma barreira legal, assim, com o público, que o cara te trata mais como brother, sabe, assim, ele vem, oh, e aí, não sei o que lá, essa fase acho que já passou, é diferente de um, ator, protagonista de novela da Globo, que a galera vem, ai, que lindo, tirar foto, não sei o quê, chorando, tremendo. Sabe por quê também? Eu acho que vocês não são contadores de piada. Vocês não são Ari Toledo, vocês fazem um stand-up. Né? É diferente de um Ari Toledo que o cara entra no bagulho. Agora eu vou contar a piada do elefante. Contar a piada que o elefante não é? Não é? É. É, não? É. É. É diferente. A gente fala coisa do cotidiano, né, Rabinho? É até uma coisa que eu falo. Vocês contam história. É. E a gente tem, pô, momentos de pura irritação. Eu sou um cara extremamente irritado, assim, durante boa parte do dia. Caraca. Até brinco. Eu não sei se pode falar mercha aqui, pode falar. É, só tem uma coisa que me deixa feliz quando eu acordo, que é tomar um todinho. Sabe assim? E aí eu lembro que um dia eu não sei porque que eu falei isso, cara. Porque eu acordo muito irritado, mas irritado pra cacete. Eu acordo puto da vez. Vocês são assim? Não. A mulher abre a janela e fala, nossa, que sol lindo. Eu falo, inferno. Tem dia que é assim mesmo. Muito irritado. Tem dia de me acordar antes das 10 e eu acordo. Exatamente. E só um todinho me deixa feliz. Nossa, o Domênico é assim, ele só melhora na hora que dorme. E eu não sou assim, mentira. É. Ele fica assim depois do jogo do Palmeiras. Não, quando você faz carícia na lomba, ele acorda tranquilo. A Domênica? A lomba da veia. E eu não tô nem falando todinho pra fazer merchan. Acho bom tomar pra dar aquela cagada logo de manhã, que o todinho ele é o cimento da merda, né, mano? Já tomou pra ver? Aí o que acontece? Um dia eu abri a minha geladeira e tinha um todinho light. Já tomaram isso aí? Não, todinho light? Nem parece sabia que existia. É muito ruim, velho. Parece tipo um xixi de traveco. Light é ruim. Eu posso falar porque eu já tomei. É ruim, mano. Tomei. Isso aí é, pô. Faz bem, cara. Urinoterapia. Andrógena. Mas é muito ruim, velho. E aí eu sei. Eu falei pra minha mulher, falei, amor, o que essa porcaria tá fazendo aqui? Ela falou, não, é porque nós estamos de dieta. Ai. Falei, por que a mulher decide essas coisas pra gente, né? Ela falou, não, que eu quero ficar com a barriga chapada. Eu falei, come maconha, mano. Boa ideia, Rabin. Ô, Rabin, você recebeu muita crítica quando você veio. Ô, Rabin. Você recebeu... Ai, meu Deus do céu. Teve consequências quando você fez aquela paródia Casa dos Autistas? Casa dos Autistas. Teve, né? Na verdade, pegaram no pé de todo mundo ali na MTV. E aí o assessor de imprensa lá da MTV mandou a minha foto no jornal. Engraçado isso, né? Tem um elenco de 100 pessoas, o cara bota a minha foto. E quando dá certo o humor, ninguém coloca ninguém, sua foto. Ninguém. Quando aí, dá certo... Porra, mas o Adnet sobrou também, né, hein, Rabin? O Adnet teve que responder um monte de coisa, né? É, não. Pra vocês dois, né? Mas o Marcelo Serra a gente, também, né? Ah, não, na verdade a gente teve Paulinho assistir... Serra. Paulinho. Pô, a gente assistiu uma palestra, cara, com autistas e tal. Tivemos que assistir, conversar com os autistas. Mas foi legal, a gente aprendeu bastante e tal. Que o autista, na verdade, é um cara mais inteligente. Tá vendo? Fiquei bitolado. O autista é um cara bitolado em uma coisa. Inclusive, reza a lenda que até o Messi é autista, né? É. Levemente. Então foi... Ele tem um pouco, né? Foi uma brincadeira pesada, assim, mas que a gente bravos com o Adnet? Nisso. Porque o Adnet, ele meio que tirou o corpo fora nessa situação. Ele falou, era funcionário e tive que fazer. Cara, eu particularmente não fiquei, assim, porque... Mas rolou isso, não rolou na época? O que rolou foi assim, é que o cara vira porta-voz do negócio. E a realidade não é essa, entendeu? Então, o Comédia MTV é que nem vocês aqui, é uma galera toda no elenco. Só que o Adnet era um cara que tinha dois outros programas. Então, ele era o que menos estava presente. Inclusive, na criação dessa sketch, o cara não estava, entendeu? Então, ele só participou, né? E quem assumiu a parada foi tudo pra ele. Foi como se ele tivesse feito sozinho, entendeu? Então, nessa hora, ele pediu pra uma ajuda pra gente falar, ó, nós somos um grupo, outras pessoas decidiram e tal, não sei o quê. Ô, Rabin, quando o cara... Como é que é o processo de criação do show do stand-up? Processo de show de criação, na verdade, é mais fazendo. Eu costumo... A gente tem uma regra aqui, né, Rui? A gente testa meio que 5 minutos, mais ou menos, por show. Vai testando, até você ter uma hora de show. E agora eu tô num ponto que eu quero fazer esse show aqui em São Paulo e já gravar um DVD logo e aposentar ele e ir pro próximo. O público é a cobaia, né, Rabin? É, o público é a cobaia. A gente vai testando, mas por isso que tem que testar pouco, né? No meio de texto que você já faz é bom e se der merda você vai pro próximo, que é bom. E você já pegou um público, não uma piada em si, mas um público que, putz, você fala, caraca, esses caras não riem de nada. Sim, não, direto. A gente pega público de quando faz evento para empresa, corporativo. Né? Corporativo. Tem alguns eventos que são meio complicados, assim. Mas os caras te brifam antes para maneirar. Sim, corporativo sim, sempre brifa antes, né? Mas geralmente tem dado tudo certo, assim. É que às vezes você pega, não tem como, né, cara? Eu costumo dizer que quanto mais rico a pessoa, mais difícil de rir. Porque o cara, ele tá mais te olhando pra te testar, sabe assim? O cara tá te vendo assim, falando, ah, já vi o Ed Murphy em Vegas. Vamos ver o que você tem pra me oferecer, babaca. O cara tá te avaliando, né? É, tipo assim. Tá te avaliando, velho. É isso. O cara, pô, acabou de andar de iate, bebeu pra cacete. Então, não é o melhor público do mundo. Mas eu costumo sempre botar a culpa em mim, assim. Se tem esse tipo de público, eu tenho que me adaptar, então fazer de outro jeito, falar de outros assuntos que tem mais a ver com ele. Se o público é mais humilde, também não vou ficar falando que eu fui pra Los Angeles, né? Que o cara vai me achar um bosta. Então eu tenho que fazer um texto mais, falar do Habib's, falar não sei o quê. Hoje estamos recebendo aqui Fábio Rabin, um dos maiores comediantes do Brasil. Ou demais. Estádio 97 tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora o Mano vai falar da Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele, velho. Sua pele que tá gasta, sua pele que tá quebradiça, sua pele que tá áspera. Vai ficar lisinha, lisinha, lisinha. Vai ficar show de bola. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora no metrô, você não vai matar quem tá embaixo, velho. Você não vai ter aquela mancha ridícula ligando o teu cotovelo até o umbigo, velho. Aquela pizza enorme embaixo do braço. Nossa senhora, esse antitranspirante da Bozano é top demais. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E não perca, não deixe de participar dessa promoção aqui, cara. É barbada. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, proporcionando a você uma experiência única de voo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. U2 em Barcelona. Então vá agora mesmo até o nosso site, conheça o regulamento completo, vá lá 97fm.com.br. No resumo geral é o seguinte, você tem que anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer das edições do Estádio 97. Esse avião que passou agora na chamada não conta, tá bom? Apenas quando a gente solta os aviõezinhos aqui, independente da chamada, beleza? Aí quando chegar o dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que tiver passaporte entrar no ar pelo 3284-7097 e acertar em única chance Quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97? Em qualquer dia do Estádio 97? Vai pra Barcelona assistir U2. Cara, que show! E ainda assistir na Red Zone, com acompanhante, em hotel 5 estrelas. Ô, que beleza, hein? Só a Energia 97, o Estádio 97, te levam a Barcelona para ver o show do U2. Então vai lá, conheça, leia o regulamento no site 97fm.com.br. E o mais legal, hein? Você vai viajar nas asas da Singapore Airlines. Mota, quando eu falei viajar nas asas, é figurado. Você não vai viajar na asa mesmo, porque senão você não vai conseguir se equilibrar. O vento é muito forte, a temperatura é de 50 graus negativos, tá certo, Motinha? Certo. Tá bom? Obrigado, viu? Você vai dentro do avião. Ah, eu vou? Assim. Eu vou? Em tese, não é você que vai. Tá? Entendeu? Deixa eu ir. Que vai. É o ouvinte que vai. Deixa eu ir. Não, você já conhece tudo lá. Mas deixa eu ir de novo. Não. Quem vai é alguém que não conhece. Poxa, sacanagem. Passa um negócio com você. Ou é, né, igualdade? Ou embaixador. Embaixador que com você. Diga, narigudo. Eu pago a executiva pra qualquer um e ele vai na asa. Sensacional. Aí é boa ideia. Não é não? Dele ir na asa? E você vai na asa, Motinha? Tem uma câmera ali pra ver ele morrendo aos poucos no ar. Pô, que puta... Que sensacional isso, Fala Mota. Com o Marcão lá da Singapura, fala com ele. Ah, nossa, que legal, meu Deus do céu. Ai, vou matar o Mota, ai, mas que legal. Mas se não for na asa, imagina. Puta, mexer legal. E no departamento de cargas, lá no setor de cargas. Não, não. Não? Ah, asa, nossa, velho. Que mexer legal. Nossa. Marcão falou que não, tá? Ô, mano, você que Marcão sabe, me ama. Você que sabe tudo dela, ela tá na pista? Gente. É? Tá na pista? Mas nós estamos falando do YouTube agora. De quem? Do YouTube. Tá tudo bem, RG? Gisele bota deve estar na banguela. Bota a Gisele no avião e leva, velho. É nóis. Agora a gente está falando da promoção do YouTube. Mas e se o cara que ganhar a promoção quiser levar a Gisele Bündchen? Ela tá na pista. Mó preza. Mó preza. Se ele quiser, é. Ele vai ficar sonhando, porque ela não precisa disso. Não sei. Não? Bom, o negócio é o seguinte. Então vá lá, leia o regulamento 97fm.com.br. Apoio da Singapore Airlines. E olha, bela promoção. Até o dia 30 de setembro, você pode adquirir passagens para Barcelona em classe econômica a partir de $808. É, confira no site singaporeair.com ou seu agente de viagens. Apoio também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Estádio 97. Muito bem, Estádio 97. Agora, voltando ao assunto Gisele Bündchen. Sim. É, ficou estranho, né? A babá do Ben Affleck. Exatamente. Com os quatro anéis do Super Bowl. É, do Tom Brady. É isso que eu tô falando. Ele tá conversando com o Fábio aqui falando isso. Deve ser muito boa essa mina, velho. O Fábio Rabin. Convoco você para comentar esse assunto. Como é que é a história? Olha, Ben explica. Affleck, ele se separou da Jennifer Garner, a esposa, porque supostamente ele teria tido um caso com a babá dos filhos. Ok, ok. Muito bem. Beleza. Essa babá teria viajado com Ben Affleck para Las Vegas e ela teria se hospedado num hotel em Las Vegas, onde estava Ben Affleck. Muito bem. Teria também estado nesse avião, supostamente, Tom Brady. E numa foto apareceu a babá usando os quatro anéis dos quatro Super Bowls que foram conquistados por Tom Brady. Beleza. Fábio Rabin, o que pode ter acontecido? Olha, eu acho que deu um pau aí. Deu chifre. Deu a minha, mulher, ela toma uma atitude que ela só chama demônio pra trabalhar em casa. Esse é o segredo, pras mulheres que estão ouvindo. Mas peraí. É, infelizmente é isso aí, mano. E se ela roubou o cara? Demônio. Só mulher feia. Demônia. Mas e se uma dessa aí ela acabou roubando o cara? Mas aonde? Ah, não sei. Esse às vezes o cara deixou o negócio lá e ela. E se a babá jogava muito e também tem ela vai passar pra foto com o fruto do roubo. Mas separou, mano, separou mesmo o Tom Brady? Não. Ah, a Gisele Bündchen tá com a pulga atrás da orelha. Quem separou foi o Ben Affleck. Mas eu vi falar do Tom Brady também, ó. Todo mundo pegou essa babá aí. Separou o Tom Brady? Eu acho que sim. Essa babá é forte aí. Essa babá é margarina, meu. Não, mas a babá é boa, né? A Gisele Bündchen hoje ia tirar umas fotos, ela não pôde porque ela tá parecendo um unicórnio. Sabe, unicórnio? O negócio é o seguinte, ô amigão, com relação ainda à separação e muitas vezes aí polêmicas. Ô Rabin, você que é amigo aí, ou pelo menos trabalhou junto, não sei se você ainda mantém o contato, creio eu que sim. com a Dani Calabresa e o Adnet. Puta, mas você é fofoquinha. Não, mas não é, foi o que aconteceu. Ok, o Nelson Rubens. O Adnet pegando a mina, depois aí rolou um mal-estar, aí a Calabresa deixou pra lá, ela postou uns negocinhos aí no Twitter, aí como resposta, mas ainda continua com o Adnet. O que pintou ali? Cara, você conversou com os dois ali ou você deixou quieto? Pô, deixa os dois resolverem. O que ele tem a ver com isso? Ué, ele é amigo dos caras. Pô, assim, meter briga de marido e mulher. Mas tá comentando aqui a hipótese da Gisele Bündchen aí com o tal do Tom aí. Não, é verdade, gente. Fala aí, Rabi. É embaçado, né, cara, que acontece coisas assim com os seus amigos, porque é muita exposição, né? Acho que... Não dá nem pra dar um perdido, né? Pô, eu conheço os dois desde a época que... Do acampamento, Marcelo, né? Ainda tava começando, né, na MTV, tinha chegado do Rio... Eu chamei ele pra fazer o Comédia ao Vivo, inclusive, porque ele começou a namorar a Dani. Então, pô, pra mim, são dois amigos, dois meninos, né? Que acontece uma merda que nem acontece na vida de qualquer pessoa. Só que vira uma super exposição, porque são quem são, né? Então, é muito chato, assim, né? Pros dois. O Rabin. Como carreira e como as pessoas ficarem comentando isso. É uma coisa normal, cara, que acontece na vida de qualquer um. E, pô, bola pra frente. Aí os dois... Os dois têm um talento individual mega gigante. Isso é o mais importante. Adnet é gênio. Eu gosto muito da a Calabresa também, cara. A Calabresa é gênia. Assim, absoluta. Boa também. Não. Eu recebia texto dela, falando sério, é impressionante. Os textos da menina, ela escreve, ela inventou uma língua. É tipo Guimarães Rosa, assim, a menina escrevendo. Lógico, viu? Devido às proporções, né, na comédia. Ela também é muito gênia, meu, manda muito, assim. Então, são dois que são. Acho que isso é o mais importante. O Edson Jansen pede assim, pede pro Rabin contar o que aconteceu quando ele queimou a largada no ano novo. Ah, isso é uma piada que eu falava, que eu queimei a largada no ano novo. Não, que eu falava, brincava, falava, pô, comecei a beber meio cedo no Réveillon, lá pelo dia 26. Chegou no dia 31, eu tava zoado, tá? Aí eu saio, resolvi ficar em casa, tomei um chazinho de cogumelo. Aquele do Daime? Você já tomou aquele chá do Daime? Lógico. Né? Eu já, é da hora, hein, Rabinho? Rabinho, da hora, hein, meu? Da hora. De verdade. Não, mas eu tomei isso, no estudo de teatro, não foi loucurinha, não. Não foi embalada. Quem toma isso embalado, os caras não voltam mais, né, velho? Viram Milton Neves, o cara, tô brincando. O cara fala qualquer nome aleatório pra zoar. Mas o cara não volta mais, né? Eu tomei num estudo sério, só tinha que tomar água junto com o chá e tal. E eu fui com dois amigos e é uma seita que rola. É um chá da Amazônia. Que vomita muito, né? Vomita quem tiver muito problema. Eu fiquei super alegre, assim, na verdade. Via lobo, fiquei maluco, assim. Via lobo. Sorria. Eu saí da reza e fiquei no mato ali. Você já viu o Tobias já? Dando risada. Tobias? Tobias? Ainda não. Meu gnomo. É o seu gnomo? É. É no seu ombro, meu. Já viu várias vezes, hein? E aí, Tobias? Não, mas aí eu lembro que tem um japonês amigo meu, muito engraçado, do teatro, que ele foi e tomou também. E aí era um sítio, né? Tipo, 300 pessoas no sítio e tal. E aí a mestra, né, da cerimônia levantou a mão assim e falou, olha, gente, é o seguinte, a gente não tem nenhum empregado aqui pela filosofia do lugar, então eu queria saber quem se oferece aqui para limpar os banheiros. E aí o meu amigo japonês, que estava do meu lado, chapadão do chá, levantou a mão. Do nada, assim, né? Aí beleza, daí ele levantou a mão, a conversa seguiu e tal. E aí no final de cada um expor os seus problemas, eles perguntavam pra gente qual era a nossa opinião sobre o chá. Primeira impressão de ter tomado o chá, né? Aí eu falei, pô, que eu vi o meu subconsciente, não sei o que, não sei o que lá. Comecei a falar um monte de abobrinha. Aí foi no japonês, assim, falou, e você, o que, que você sentiu? Ele falou, pô, não sei, cara, eu tava tranquilo e agora eu quero limpar o banheiro. Ô, Sombra, a hora que você quiser o escalamento do Parmeiro, eu sei que... Diz aí o escalamento, a escalação do muito corpo. Bom, cara. Fernando, vamos lá, vovó. Vamos lá. Fernando Prato. Tá confirmado, vovó? Já tá. Vai. Fernando Prato. Não, Fernando Praz. Natão. Ah, vai de Natan? É, na direita, né? Uhum. Vitor Hugo. Uhum. Leandro Siqueira. Leandro Almeida. Evídio. Egídio. A Frouxa. Garota. Aí botaram um código de internet aqui, acho que tá errado. Como assim, código? TX8. O Cleito Xavier. Ah, o Cleito Xavier? Isso, vamos lá. Código da internet. Rabinho. Robinho. Rafael Marque. Uhum. Dodô. É Dudu. Dudu, que eu não vou jogar. E Alexandre. Alexandre. Olha o Alexandre jogando aí. Muito bem, vamos trazer ouvintes? Vamos lá, ouvintes que também querem conversar com o Fábio Rabin, nosso convidado aqui no Estádio 97 hoje. Ouvintes que vêm no oferecimento da Acer, construindo com valor. Também Eliar, muito além da partida. Oh, só uma dúvida, Rabin, você torce pra alguém? Eu sou São Paulino. Ah, dá um beijo, menina! Tá o quê? Hétero, São Paulino. Mas você vai em jogo, você gosta de futebol, não? Cara, eu ia mais na época do Raí, aquele tesudo. Mas você não é fanático, né, Raí? Sou sim, cara. Ah. Eu sou fanático. Eu falei São do Valdívia no São Paulo, ele nem sabia. Véio. Não sabia, porque, meu, eu tenho uma vida. Não, mas Valdívia não foi contratar, né? Valdívia também, se vier, é um acidente, né, cara? Não vou estar feliz com isso aí. E a música do Valdívia... Eu não gosto dessas coisas. O Valdívia é um cara palmeirense, ele é verde pra mim. Não, ele não pode vir pro meu time. Você tem isso mesmo? Você não quer dar um par de ingressos pro seu show, não, Rabin? Pode ser. Querer eu não quero, mas vou dar. Tem que dar. Querendo, não ouvinte não vai querer ir. Pode ser, um par de ingressos, então. Pra sexta-feira, estreia. Estreia agora essa sexta. Que horas, aonde? 9h30 no Shopping Eldorado, show Queimando o Filme. 9h30 no Shopping Eldorado, Teatro das Artes. Tem essa sexta, sábado e domingo. E na outra sexta, sábado e domingo também. Quem quiser comprar o ingresso, compra onde? Quem quiser comprar o ingresso, vai no google.com, bota Fábio Rabin, Teatro das Artes. É o seu site, né? Aparece. Aí tá vendendo no Sampa Ingressos também, na promoção, e tá vendendo também no... Mas não compra na promoção não, que dá menos dinheiro pra mim. E compra no... Judeu tem desconto ou não? No site do shopping do Teatro das Artes. Judeu não tem desconto. Não? Não, não tem. Pô, judeu é rico, tem que pagar mais caro. É, já, mais ajudar, tem que ajudar. Tá bom, alô? Alô? Fala. Thiago? Ah, Thiago, tudo bom? Tudo bom e você, Dudu? Bom, Thiago do quê? Puta, cara. É, Thiago Dias Bicalho. Quantos anos, Thiago? 29. 2.9, RG. O que você acha? Ah, que beleza! Lá em Santo Isabel você vê muito disso. Como assim? Vê o quê, RG? Ah, de manhã você vai lá no galinheiro. Ah. Galo só no bicalho lá. Sensacional! Bicalho é demais. Tá certo. E qual que é o bairro? A Bi ficou assustado. Eu moro no Tatuapé. Tatuapé não, eu moro na Serra de Bragança. Aí, RG. É, isso aí. Tatuapé. E tem tatu de carro lá? Sensacional! Ah, já vi. Muito bom. O tatu tá andando 50 por hora só, em São Paulo. Não tem jeito. Que faz aí, Domênico Gato? Só cinquentinha. Não, gente, pergunta. Não, deixa eu falar. O que você faz? Não vai fazer nada, não. Porra, chega desse papo aí. Vem eu, puta coisa chata. Você faz o quê? Quem de sexta, hoje é quarta. O cara de novo. Tem que marcar o cacete da velha. Eu é que faço entrevista aqui. Quem faz entrevista sou eu. Vocês não vêm falar. Tem que vir, Onde que vocês. Que eu não tiver aqui, vocês fazem entrevista. Bom. Gostou, não. Você gostou, é importante. E faz o quê, mano? Você se impõe bem, você. Ô, velho, qual que é o time que você torce? Por isso que você é democrático. Coringão, Dodô. Quer correr? Ah, então tá. O que você faz da vida, velho? Pô, eu sou trabalhador, Dodô. Eu amava como amava os trabalhadores. Então você tá se ferrando como todo mundo, né, velho? Ô, amigo. Puta, e já ia falar uma merda já. Não, hoje, bem, hoje pode, o Fábio Rabin tá aí, tá liberado. Tá apesar bem. Que ele já chutou o balde aí, né? O que eu falar, acho que tá tranquilo. Mas ô, o cara do Tatuapé falando que eu chupei o balde, deve tá. Chupei não, chupei. Viajando. Foi mal, cara. Ó, Rabin, nessas que a gente se entrega. Até o Márcio Ribeiro no céu agora tá assustado com essa entrevista. Não, calma aí. Ô, amigão, mas estamos recebendo o Fábio Rabin aí, putz, um dos maiores humoristas desse país aí, corintiano fanático, quer fazer uma pergunta pra ele? É isso. Puta, cara, o cara é bom demais, velho. Eu já vi uns stand-up dele aí, já vi ele rir demais com ele no Jô Soares, o cara é oda, velho. Ô, valeu, tá com a pena. Eu tô nervoso, velho, desculpa aí. Cara. Não é nervoso não. Ô, Rabin, ele tá nervoso, como é que você faz na plateia? São as drogas isso aí, cara. O cara deu Tatuapé aí. Fica calminho. Vê que Tatuapé é rico, né, mano? É, ali é bom. Tatuapé, ele é o rico da ZL, tipo, ele anda de Dodge Ram fumando crack. Tá, caralho. Ó, qualquer hora tem um aí no Tatuapé, hein, mano. Tem vários brother aí. É, que é da hora. Apucarana. Pô, essa entrevista do Jô, até hoje a galera te para na rua e fala, né? Fala. Ah, caramba. Mais ou menos. Não, fala. Não, claro. É das melhores. Depois do Jô, essa entrevista que você deu lá, te abriu algumas portas ou não? Não mudou nada? Cara, o Jô foi muito legal. Foi a entrevista que mais mudou, assim, na minha carreira. Porque você pode fazer stand-up, né, na TV, e lá tem uma plateia realmente, assim, que é a galera que mais parecida que vai no nosso show, entendeu? Então, flui bastante, assim. E o João, pô, ele deixa você falar bastante e tal. Então, foi muito legal as entrevistas com o João. Assim, já teve tempo. Algum programa que você foi que pediram pra você não falar disso, daquilo, ou não? Programa, cara... Nossa, alguém falou, cara, olha, Rabin, olha, isso aqui eu não quero que você fale. Nesse programa que você vai, quando você vai fazer show fora de São Paulo, que é umas, tem uns que é umas roubadas, né? Pode até ser Globo e tal, mas dependendo da cidade... Teve um que eu fui, cara, tô tentando lembrar... Feira de Santana. Bahia. É, exatamente. Eu fui na Globo da Bahia. E a mulher, por alguma razão, não deixou eu falar nada. Então eu fui lá no Jornal do Almoço e tal, sentei. E ela fez uma pré-entrevista comigo gigante, assim, sabe? E aí falou, é, Fábio Rabin, não sei o quê, tá aqui do meu lado. Aí eu fui falar, opa, tudo bem, tudo certo. Ela, não, tá falando demais já, tudo bem, vamos embora pro comercial e tal. Me cortou. Que horror. Ela foi precavida, ela ficou com medo de você falar bobagem. É, eu acho que eles se atrapalharam lá e tal. E eu fui à toa. Então já aconteceu. Agora, futebolisticamente falando, e o ouvinte é corintiano. Nós. Qual que é o teu maior rival aí em São Paulo? É o Palmeiras, é o Corinthians ou é o Santos? Cara, maior rival é o Corinthians. Você mais tem mais raiva. É o Corinthians, assim. Mas eu não chego a ter raiva, assim. Mas... Inclusive, a família da minha mulher são todos corintianos. Tem o tio dela, o cara é da Gaviões e tal. Quando eu era pequeno, eu tinha uma rivalidade muito grande física com o Corinthians. Mas isso já passou. Eu tinha uma rivalidade física mesmo, assim, eu era daqueles que era perigoso. Mas não por minha causa, eu vou explicar. Eu era bem pequeno, eu fui inclusive com uma torcida que chama Hebraica Tricolor, a torcida mais violenta do Brasil. Violenta? Torcida mais violenta. O cara joga moeda. E essa torcida aí. E aí o pai do Mazu, não sei se você conhece, cara. Mazu, o pai do Mazu é um idiota, assim. O cara levou a gente, um monte de criança, pro estádio. O que que ele fez? Ele parou do lado errado do Morumbi, São Paulo e Corinthians, passou um monte de pirralho no meio da Gaviões. E eu tomei uma tapa na cara de um maluco muito grande, assim. Eu era pequeno, tipo, eu tinha uns 11 anos, assim. E eu, nossa, eu fiquei com muita raiva, não podia fazer nada, eu fiquei com ódio no meu coração, assim. E aquele jogo foi uma volta do Raí no Campeonato 98. Paulista. 98. É, aliás, eu tinha mais então, né? E aí o São Paulo fez 1-0, eu lembro que eu ajoelhei, chorei, tal, daí fez 2-0, aí eu já veio um sentimento de vingança daquele tapa na cara, sabe? E eu fui correr pro Alambrado. Eu fui correr pro Alambrado. E a minha intenção era dar uma cuspida na torcida adversária. Então eu lembro que eu fui puxando um escarro desde o meio da arquibancada, assim, no fundo da alma, juntando aquele escarro, assim. Aquela bola. Exatamente. Quando a catarra tava do tamanho desse microfone, eu lembro que eu soltei e caiu, tipo, na testa de uma velha. E aí eu me senti muito mal, assim. Nunca mais eu... Velha também. Nunca mais eu fui agressivo. Você tinha que ter mandado no cara que levou você. Mas foi sem querer. O cara já tinha... Ô, Rabin, você faz piada de futebol às vezes ou não? Faço algumas, assim. Algumas coisas. Assim. É que fica muito... É muito básico, né? A galera fala... Ah, o corintiano rouba, o São Paulino dá, não sei o quê. Palmeirense... Palmeiras Série B. Série B e tal. Segunda-feira, o caramba. Palmeiras, tá de segunda, não sei o quê. Clichê, aí já, né? Fica clichê. Mas eu faço algumas, assim, que eu ainda gosto. E de política você faz? Também, bastante. E nego fica bravo? Quem? A plateia às vezes fica brava quando mexe com político? Não. O que irrita mais, a política ou o futebol? Cara, que incomoda mais? Eu acho que hoje em dia, talvez a política. Mas como eu meto pau em todos os partidos, assim, não tem nenhum partido absolutamente de preferência, então não tem problema. Tem até um vídeo seu no Picadeiro que você fala do governo. Sacaneando com o PT. Começam a debater com você, você começa a aloprar. É que no Brasil tem muito uma coisa, se você critica o PT é porque você é PSDB. É. Eles fazem você ter só esses dois caminhos, né? Mas pra mim os dois são uma porcaria. Então, se você vai pela esquerda, é porque você odeia a direita. Exatamente. Se você vai pela direita, é porque você odeia a esquerda. E não tem nada a ver. Tem nada a ver, né, cara? É simplesmente piada com tudo. Assim. É defesa e ataque de sigla. Né? E o Brasil tem rendido bons, né? É, boas piadas, pelo menos. O Brasil sempre foi bom o argumento pra piada. Foi, pelo menos. Teve até um negócio que eu escrevi no Facebook agora, que às vezes eu sou um cara sério, né? E aí eu fui lá pro... Quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo que tem essa tal da falha de San Andreas, né? É. Lá pode ser tudo engolido, cara. Exatamente. Pode, deve e vai, né? É. É um terremoto que vai destruir a parada inteira. E mesmo assim a galera não se muda de lá. E os brasileiros, é impressionante. Eu comentei, eu fui fazer show no Japão. E lá eu falava, galera, quem tá com saudade do Brasil? E todo mundo, eu, porque os caras trabalham em fábrica o dia inteiro. Eu perguntava na Califórnia quem tinha saudade do Brasil. A maioria da plateia falava, fuck Brasil. Tipo, foda. Entendeu? Se dane o Brasil, que afunde. Ninguém tem saudade, assim, então prefiro o terremoto. Cara. O nosso terremoto, é que o nosso terremoto não começou. O nosso é pior, né? Começou já. Há muitos anos e não termina. É absurdo. Não é absurdo que a nossa política faça a gente ter um país que é comparado a um terremoto, assim, hoje em dia. De tanto roubo, né, cara? De tanta coisinha que a gente tem que pagar, que aparece. É token eletrônico de 300 pau pra sua empresa, que vai dinheiro pra quem que vai isso aí. É uns roubalheira do cara. O caceta. Terremoto treme um período e para. Essa roubalheira continua. É isso aí. Ô, Thiago, logo mais o Corinthians pega o Sport Recife, jogo importante, equipes que competem aí dentro do G4, né? Você acha que vai ser jogo mamata porque o Corinthians joga em casa? Ah, eu acho que não vai ser tão fácil, mas... 3x0. Ora, vai ser tão fácil 3x0? Você falou isso? 3x0 difícil, pô. Às vezes existe. Pelo amor de Deus. Peraí, às vezes existe. Quando você pega um jogo aí que o adversário ataca e não consegue fazer o gol, você numa dessa desce no contra-ataque e faz o gol, às vezes o 3x0 não reflete o que foi a partida. Boa, mano. Mas é verdade. Ah, é um 3x0. Foi um dificílimo 3x0. Meu Deus. Difícil um 3x0 não ser fácil. Por exemplo, lá, aquela vez que o Palermo perdeu 3 pênaltis. Ué, mas aí ele é imbecil, a gente já perdeu aquele jogo. Mas se tivesse foi 3x2 pra Colômbia. Mas aí que tá. Teve chance, entendeu? É. Mas fala aí, amigão, complemente. Então, eu acho que vai ser um bom jogo hoje, né? O Corinthians tem tudo pra ganhar jogando em casa, estádio cheio. Mas o Corinthians, quando faz um gol, gosta de complicar o jogo, né? Parece que é sempre tem que sofrer, nunca pode ganhar fácil. Mas acho que tem que ganhar hoje, porque se quiser buscar o título, tem que fazer todos os pontos em casa, né? E hoje, mano... hoje é um jogo aí contra um adversário que briga diretamente pelo G4. O Sport, apesar de ser o quinto do Campeonato Brasileiro, é um time que durante algum tempo aí liderou o campeonato, durante outro grande tempo ficou ali entre os quatro primeiros, e agora tá beirando o G4, mas é um time que vai brigar sim. O Sport, por mais que eu não acredite que o Sport possa ser campeão, mas não vejo o Sport tão distante do que tá o Fluminense, que tá o Grêmio. Acho que essa rodada pro Corinthians é a rodada com mais, na minha opinião, probabilidade do Atlético ter problema. Além do Grêmio... Mas, Portuga, toda vez que o Atlético tem problema, o Corinthians também tem, então, cara. Mas é que tá. Mas tem medo de assumir a liderança. Mas cara, o jogo do Atlético, cara, não é um jogo... não é um jogo muito fácil, não. É um dos mais difíceis dos últimos jogos do Atlético. O Grêmio tá num momento muito bom. É o jogo? Mesmo em BH, e outra, se o Corinthians ganha hoje, tá com uma pressão automática em cima do Atlético amanhã, e o jogo do Atlético amanhã é difícil. O campeonato brasileiro agora ele virou um campeonato à parte aqui, porque ó, Corinthians e Atlético Mineiro já estão garantidos pra Libertadores, isso daí já tá decretado. Não, tem nada. Sobram mais duas vagas, lógico que é. Sobram mais duas vagas aí, ó, pra Grêmio, Fluminense, Sport, Atlético Paranaense, Palmeiras e São Paulo. Não, tem nada decretado. Ó, eu acho que tem, ó, do São Paulo até o Grêmio, eu acho que esses times todos aqui brigam, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis times brigando por duas vagas. Porque Corinthians e Atlético já estão na Libertadores, isso é fato. Não vejo esse fato que você tá vendo. Como não? Eu tô falando em termos de perspectiva, Domênico. Mas eu não tô vendo essa perspectiva que você tá vendo aí. A diferença do Corinthians pro Grêmio é de 4 pontos, gente. De 4 pontos. Tudo bem, mas isso pode ser tirado hoje. Aonde vai tirar? Não, pode ser tirado da diferença. Hoje pode cair pra 1. Não vai tirar. Como não? Não vai tirar, porque o Corinthians vai vencer. Se o Atlético perder do Grêmio... Mas se não ganhar? Ah, ganha, Domingo. O Corinthians ganha. Amigo, se não ganhar? Vai ganhar. Se Deus quiser, vai ganhar. O Sport não ganhou de ninguém fora de casa. E não vai ser hoje que vai ganhar. Mas o Sport só perdeu um jogo. Não será hoje. Mas o Sport só perdeu um jogo. Do Atlético. Hoje alguém ganha. O Corinthians. Não tá sei na quem. Não dá empate, Sombra. Não dá empate. Grupo aberto na loteria. Eu acho que Diego. Esporte? Hoje. Corinthians Sport não dá empate, não Sombra. Diego Souza para hoje. Não dá empate, ele disse. Olha, eu acho que o empate para o Corinthians é um péssimo resultado. Ou os paulistas. Porque é um péssimo resultado. Tá falando dos paulistas ou desse jogo? O jogo de hoje, Corinthians Sport. Gente, Diego Souza hoje fará o que não fez contra o Vasco. Não faz não, Regio. O Diego Souza, ele treme quando vê o Castro na frente dele. Ô, Thiago. Qualquer um, né? Feio daquele jeito. O Castro é feio, mano. Mas ô Thiagão, aí com relação ao ataque do Corinthians, o Tite optou mais uma vez aí por deixar o Luciano como titular. Você concorda com ele? Cara, concordar, não dá pra concordar com o Luciano no ataque, né, cara? Mas quem tem cara... Wagner Love também vai concordar com... Vai discordar do quê, né, cara? Mas se você tivesse o poder de decisão, você colocaria quem pra jogar? O Luciano ou o Wagner Love? Cara, o Wagner Love, uma hora ele tem que fazer um gol, né, cara? Mas acho que o momento do Luciano agora é melhor. O moleque acabou de voltar. Tô um pouco nervoso, você fica zoando. Cara, fica tranquilo, Thiago, cara. Você gostaria do Valdívia no Corinthians? Nunca, jamais. Pedido. Ué, não é no São Paulo? Corinthians? Não, que foi perguntado. Perguntaram ao Tite sobre o Valdívia. Pergunta idiota. E o Tite falou: olha, quando eu tava no Palmeiras, eu indiquei o Valdívia pra jogar lá e tal, bababá, bababá. E tem muito boato rolando aí. Tem muito boato não, rolando. Não, mas diga na íntegra: você não pode pensar uma frase do Tite. Não, mas não é em relação só e isso. E falar só isso. Então, o Tite, ele já... disse: não existe nada, absolutamente nada. Falou: respeito a outra parte. Mas falou, ele... vai pra não, não ficar em cima do muro. Eu gosto do futebol do Valdívia, mas ele não disse que tá vindo. Mas olha que ele tá vindo. Não, você insinuou isso. O Valdívia já não chamegou lá, porra, com os caras lá? Com... Então, dizem que sim. Com árabes? É o que eu sei. Ele mas tem até um pré-contrato aí... com o time árabe, sim. O Valdívia então, vai pro São Paulo porque é perto do Einstein. Que joga. Já tá ali, ó. O já... que foi? Ele até pediu pra trocar o apelido dele de mago pra fada agora. O que foi? Valdívia já pediu pra trocar o apelido dele. De mago vai ser fada agora. Ah, não. Ah, não, velho. É, só os idiotas do programa deram risada. O português é fato que é rito. Não, eu não ri, não, velho. Ô, amigão, você tem medo? Se você tivesse aí que apontar os quatro, que chegam no final ali, pegando a vaga para Libertadores do Campeonato Brasileiro, pela ordem, você colocaria quem? Pela ordem? Isso, Corinthians. Corinthians campeão, então, beleza. Isso, já pode entregar a taça já. Também acho. Vamos lá, o segundo, terceiro e quarto agora. Atlético Mineiro. Atlético. Quem mais? Atlético Mineiro, Grêmio. E o... Colocar o Palmeiras, né? Faz tanto tempo que os caras não... Aí, e o Santos? O Palmeiras por dó, e o Santos, hein, mano? Santos é o 14º. Calma. O Santos. Do jeito que tá aí, não vai ter nem dinheiro pra subir pra jogar na capital. É, pagamos hoje as dívidas, esse seu time, hein? Chupa, vai lá, Dudão. É isso aí, mandou muito. Isso é jornalismo. Então é isso aí, amigão. Manda aí seu placar, então, novamente. Corinthians Sport, hoje à noite, na Arena Corinthians. 3-0, 2 do Luciano e 1 do Magic Jackson. Boa, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Magic Jackson. Meu Deus. Vou mandar um abraço pro pessoal da empresa que eu trabalho. Pode falar o nome? Pode. Lá pro pessoal de Guarulhos, lá da Dani EPI. A gente trabalha com EPI. Mandar um abraço pro meu cunhado que tá assistindo o jogo agora. Tá escutando. Assistindo o jogo agora? Se trata aí, meu. Tá escutando o estádio agora. Boa. Toda a rapaziada que tá mandando WhatsApp aqui, que tá louco aqui no celular, já tá até travando. E, RG, mandar um tapa na camurça aí. Pra quem? Ganhar um vale aí pra minha esposa, Carol. Carol, boa. Quarta-feira, vai. Carol, quer fazer o porquinho pular da panela, é? É isso aí. Tá certo. Então tá bom. Falou, valeu, amigão. Sobrinha. Um abraço, cara. Boa noite. Valeu, Thiago. É nóis. Valeu. Boa noite, pessoal. Vocês falou, estão bons. Valeu. Até mais. Estádio 97. É, estádio 97 da Energia 97. E tem notícias aqui do Tricolor. Bom, não tem muita notícia do Tricolor. O Tricolor joga logo mais às 10 da noite contra a Figueirense lá. E o único fato aí mais preponderante que aconteceu nas últimas horas é o papo aí do Valdívia, né? Mas o presidente do AOADA lá... Seguinte, não, olha, o Valdívia tem que se apresentar aqui dia 19. Tem pré-contrato aqui em Abu Dhabi. O seu Ada. Tem que se apresentar dia 19 aqui na Arábia lá. Não, paga um pitulé lá, não. Se não quiser ir, tem que pagar um pitulé. Mas já houve casos de. É o Thiago Neves, né? Como o próprio pré-contrato com o Palmeiras. Essa coisa de pré-contrato deve. A não ser que o nego tá falando assim, olha, tem um pré-contrato lá. Pra rescindir para contar, tem que pagar. É, né? Que o Palmeiras se deu, o Portuga. O Palmeiras se deu bem, recebeu o Lênin na época, né? É, então, mas tem clube que se considera. Não, o Lênin não dá. O que foi aquilo, hein? É, evidente, o Palmeiras é fácil. O que foi aquilo, hein? Lênin Aranzo Nascimento. Ô, Rabin, o Anderson Andrade pede pra você contar a história quando você foi o orador da turma na formatura. Olha, mas peraí, vamos ouvir o hino um pouco. Dá um arrepio, né, menina? É, tricolor. Hebraica, tricolor, agora jogando moedas. Arrepio, beleza. Ah, também Hebraica é um ou outro que é São Paulo, né? Mas, ele imagina, mais três. A maioria. Tá louco. Você sabe disso. 80% de Hebraica torce pro Corinthians. Você tá louco, você tá louco. Não, eu não tô louco. Caia na real. É o Rabinho mais três lá. É, mas essa é a história que você foi orador da turma. Não, teve duas, assim. Teve uma que eu fui fazer um trabalho de feira de ciências e era sobre drogas. E era no segundo colegial. Sobre por que que era impossível desaparecer a cocaína do mundo. Então tem toda uma questão da folha de coca e tal, não sei o quê. Só que eu fui explicar por que que eu escolhi esse tema. E aí eu expliquei meio que errado, os pais ficaram meio descabelados. Eu fui falar, não, eu escolhi esse tema porque tem muito a ver comigo. Uma coisa que eu gosto. Doido. E aí eu comecei a falar um monte de besteira, assim, que fui ficando nervoso e todo mundo achou que era tipo um noia da escola, assim, no colegial. Foi uma merda. E aí teve outra que eu fui orador também, que eu botei gel no cabelo. Acho que é por isso que os caras me botavam pra ser orador, que eu só me ferrava. Aí eu botei gel no cabelo, aí eu achei escroto o penteado que eu escolhi, então eu botei um boné. E aí eu fui de terno e boné pra ser orador. Aí mandaram eu tirar o boné e ficou aquela porcaria, parece o Zé Bonitinho. Aí meu apelido virou Zé Bonitinho na escola. O Fábio Leandro fala aqui, ó. Pede pro Rabin contar sobre o mergulho em Noronha. Aí, a voz do gordo que ele faz é impagável. Essa parte é no teatro. Mas eu tava brincando. Esse texto tem uns 40 minutos, né? Tem 40 minutos de texto esse aí. Não, eu tava brincando que. Tem um gordo que eu conheci em Noronha, que ele virou um personagem meu, que é o Mourão, que era um gordo que falava, opa, tudo certo? E ele contou as piadas sem graça e tal. Era meio que, você chegou a fazer isso no Comédia MTV? Né? Cheguei a fazer. Chegou. Ele era o pior stand-up do mundo. É o personagem. É verdade. Ele virou o pior stand-up. Como é que ele fala? Opa, tudo bem? Como é que era? Você conhece a piada do Pintinho? Eu tô só perguntando, porque eu não sei. Tipo, ele só... Ele é o anticômico, assim. Melhor que o Juca. Uma porcaria. Em avião, você já passou algum perreio? Principalmente fora do Brasil, Itália, que um ouvinte me perguntou verdade. A respeito. Na verdade. Eu esqueci o nome dele aqui, daqui a pouco eu vou tentar achar o tweet aí pra falar o nome dele. Conta essa história aí pra gente. A gente foi preso na Itália. Isso foi uma viagem de judeus. Foi a primeira vez que eu apareci na TV, foi com o William Bonner. Brasileiros destroem avião. Faz o William Bonner aí. Boa noite. Brasileiros destroem avião. Que isso, cara? Você parece um cabrito. Esse é muito baixo fazer o William. Boa noite. Acho que melhor agora. É, ele fala, tipo, a gente meio que... Não foi a gente, né? Eu comecei só uma guerra de uva no avião. De uva? É. E aí tinha uma aeromoça italiana. Os italianos são meio preconceituosos, né? E naquela época podia fumar cigarro no avião. Então uma amiga minha foi pedir o isqueiro pra aeromoça. A aeromoça falou, vem cá, quantos anos você tem? Ela tinha 16, aí minha amiga falou, meu, não interessa, velho, tô te pedindo isqueiro, cara. Falou, nossa, pra ser mal educada assim, só sendo brasileira e judia. Falou, daí um cara atrás ouviu, jogou uma almofada na aeromoça, começou uma guerra, e eu sei que o copiloto abriu a porta e jogaram uma bandeja, pegou no olho do copiloto. Então a gente foi preso, quando o avião pousou na Itália, tinha um tipo, tanque de guerra, viatura e tal. E a gente ficou preso numa sala durante muito tempo, sendo interrogado, porque ao mesmo tempo picharam o banheiro. Então era uma... pra pintar o banheiro de novo, era uma, tipo, 5 pau, assim, milhões, sabe? Pra o que tinham feito no banheiro. Destruiu o banheiro. E aí depois de 5 anos eu recebi uma carta que era? Era a Febem judaica que não, foi pra Itália? Eu recebi uma carta da Alitalia pedindo desculpa, porque a gente foi pra interrogatório, caramba, você ia fazer xixi com um cara com uma Uzi atrás de você, metralhadora. A gente recebeu uma carta pedindo desculpa, porque descobriram que quem pichou o banheiro foi um jogador de hóquei do time do Roma, que se aproveitou da situação pra fazer um desenho no banheiro. Tá papo de louco. Sobrou pra você. É papo de louco. Papo de louco. Mas deu uma guerra mesmo. Os caras que têm aula com o teu pai estão mandando. Seu pai, meu pai. O Thiago Ribeiro, fala pro Rabi mandar um abraço pros alunos de engenharia elétrica da FESP. O pai dele é nosso professor de eletrônica. Meu pai, velho. Meu senhor Simão. Meu pai é muito, muito legal, cara. Meu pai é muito louco, né? Também. Ele é engenheiro. Eu não sei como eles conseguem ter aula com meu pai. Meu pai fala muito, mano. Sacanagem. Por falar nisso, o Guilherme... Meu pai já derrubou um avião, cara. Como? Meu pai caiu com um avião do ITA. Isso eu não sei se ele sabe. Meu pai estudava no ITA e ele roubou... Pô, teu pai é inteligente pra caramba. É, ele pegou o avião pra dar um rolê assim na cidade e acabou a gasolina. E aí ele tinha a opção de pousar num campo de futebol ou de voltar e não tomar esporro. Porque se ele fosse buscar gasolina, ele ia tomar esporro, ia ser expulso. Ele tentou pousar, caiu. Ele ficou em coma 3 anos. Graças a Deus deu tudo certo e eu nasci. 3 anos em coma? Não, 3 meses, desculpa. Cara, tô vendo muito filme. Ó, oh, o Guilherme fala assim, foi falar em pai, o Guilherme fala aqui, pergunta pro Rabin como foi o curso pra ser pai do Fábio. Nossa, mano do céu. Vocês estão ligados que tem um curso, né, pra ser pai. Minha filha nasceu aqui na Promatre e aí minha mulher me fez assistir um curso. E é um curso que você faz pra ser pai. Pra casar, tudo que você precisa se ferrar, tem que fazer um curso. Você faz um curso. Tava no pacote, né, judeu, vai lá, aproveita, né, na parada. Tava no pacote do parto, eu falei, eu vou assistir essa merda, tô pagando, mano. Só que é um curso meio complexo, assim, não é pra ser pai o curso, é pra ser pai e mãe. Então também mostra como que tem que dar de mamar, como que o bebê tem que abrir a boca. E tem uma coisa escrota que fica passando, tipo, uns bicos do peito na tela. É legal isso, mas não de mãe, entendeu? Quando passa bico do peito de mãe... E tipo uns bicos do peito aberto, quando sai o leite sai torto, rachado, quando sai Nescau. Eu sei que, velho, eu juro, eu saí querendo virar gay, assim. Eu falei, mano, eu sou gay, eu não quero mais esse negócio, cara. É uma aula de horror, tá ligado? Foi muito escroto essa parte. Ô, Rabin, mas você ganhou o certificado, você guarda ainda o certificado? Não, ou não? Você assiste aí. Mas tem uns pais idiota, né? Os caras que acham que tem que segurar o bebê pelo pescoço. Tem um monte de retardado lá. Ô, Rabin, o Igor Mendonça pede pra você contar aqui, ó. Pede pro Rabin explicar o ódio que ele tem de Fernando de Noronha do Projeto Tamar. É, não. É o texto de Noronha. É o texto de Noronha. Os caras adoram o mesmo texto. Tá no seu solo? Esse aí tem que ir no show pra assistir. Vai lá sexta-feira no Teatro das Artes. Sexta, sábado e domingo no Teatro das Artes, do Shopping Eldorado. Queimando o filme. Às 9h30, às 9 e às 8. É um texto espetacular, mano. Não é aquele também que você fala. Oh, desculpa, mano, do nerd lá. Você fala de coisa. Qual que é, mano? Fala no microfone, é, vou contar, senão piada. Fica um silêncio. Ele fala que o nerd cabula uma aula pra ir pra outra. Como é que é esse texto? É bom, você acabou de falar, minha piada. É, eu sei, você falou fala. Você falou fala no microfone, eu falei, ué. Não, mas tem mais. Não, eu tava sacaneando. Esse aí vai dar problema, esse aí pode falar. Não, esse vai dar problema, eu vou falar, tudo bem. É que eu tava brincando que eu não entendo a vocação do cara pra ser CT, que é o guarda de trânsito, né, cara, aqui em São Paulo. Porque assim, jogador de futebol, certo? Você entrevista, ó. Qualquer um dele, o cara vai falar a mesma coisa. Vai falar, não, quando eu era pequeno eu cabulava a aula e ia jogar bola, certo? Por isso que os caras não sabem falar e joga muito. Aí você pega um cientista, o cara fala, não, quando eu era pequeno eu cabulava uma aula e, sei lá, assistia outra. Aí você pega um guarda de trânsito, ele fala, não, quando eu era pequeno eu dedava todo mundo. Vai cabular aula, eu notava Jefferson. Cabulando aula, malandro. Vou mostrar pra professora. Quando eu crescer, eu vou ser guardinha. Desculpa se tem algum guarda de trânsito. Tá vendo? Eu não contei o final, senhor. Nota minha placa aí, mano. Isso é ótimo, velho. Sensacional. O Jason Cavalcante, ele tá pedindo pra você contar a história do sertanejo universitário, cara. Isso aí é uma sacanagem. Por quê? É, não, é verdade, é porque eu falo, eu fico zoando a minha mulher, mas é uma coisa muito boa de ser casado é que eu não tenho mais que ir na balada sertaneja, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, as mulheres mais bonitas estão no sertanejo, mas tão a lá. Música é um inferno, velho. O cara sempre canta no sertanejo a mesma ideia, o cara canta que ele perdeu uma mulher e tal, né? A culpa nunca é dele. E eu odeio sertanejo, os caras cantam umas letras, tipo... Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Falo, mano, que desespero, faz uma dieta, gordo. Qual o tamanho do cara que canta esse som, velho? É o César Menotti Fabiano. Pelo amor de Deus. César Menotti, né, mano? César Menotti Fabiano. Fala em sertanejo universitário. Vamos tocar um sertanejo universitário aqui, vó? É o Lucas Louco cantando pro Walt Disney. Cantando pro Valdívia? É o Walt Disney. É? Então tá bom. Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha um plano B, Valdívia, nada. A minha arena tá sempre lotada, lugar que teve o Marcão, Evair e Luizão, Valdívia, nada. Fomos enganado, tá sempre com lesão. Achou que eu ia rebaixar, essa paródia é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Walt Disney, Enquanto você tá em casa, o Valdívia tá bebendo. Vai vendo. Estádio 97. Chute no vácuo enquanto os outros estão correndo. Vai vendo. Entrou no Face do Rogério e o Vai Dar tá gemendo. Vai vendo. Essa paródia é pra você que acha que eu tô sofrendo. Vão pingar. Valdívia Ganso fabuloso, o DM tá enchendo. Vai vendo. Se no Palmeiras ele é mago, no São Paulo ele é fada. Vai vendo. E quanto mais ganha chinelo, sua conta vai enchendo. Chinelo. Enquanto você ouve, o Valdívia tá bebendo. Vai vendo. Vai vendo. Lucas Louco. Ó, mas isso aí ficou parecendo música de toque corno, hein? Isso aí ficou parecendo música de toque corno. Mas sertanejo, né? O Rabino acabou de falar. É, mas o Rabino falou aqui, não é? É, música de Rabino. É Rabino, é Rabino. É isso, Rabino. O cara sofreu. É uma velha você. É, só. Aí não, ouve, não ouve o programa aqui. O cara, Oh, meu Deus do céu, cadê? O Tandy Sperati. É. Pede você contar a história quando o padre bateu no seu carro? Olha aí, mano. Isso aí aconteceu mesmo. Isso é verdade. Inclusive, bati o carro hoje, velho. Mesmo? De novo, entrando na Hebraica. Bati o carro. Ué, sempre lá na Hebraica, você tem Hebraica. Tem uma relação é sempre legal, lá que você se bateu no estacionamento. Eu tava levando minha filha pra escola, o cara tava fechando a entrada. Eu fiquei sem paciência, achei que eu passava, eu dei um totó. Mas dei uma batida lá num padre uma vez, que eu não sabia, né, mano? E o cara soltou o freio de mão, o carro do cara começou a vir pra trás, bateu. E eu lembro que eu saí muito nervoso. Nem o cara de hoje saiu nervoso também, porque o cara, depois o cara, eu fiz amizade com o cara que eu bati hoje. O cara tinha explicado que o carro dele foi batido, tinha acabado de sair da oficina e eu bati de novo. Então, aí você deu, desculpa aí, mano. Deu dois ingressos pra ele pra amanhã? Não, não, não. Só vou pagar o conserto, tá bom demais. E aí eu... Mas esse cara bateu no meu carro, eu tinha acabado de sair da oficina e eu saí muito nervoso, assim, do carro. Muito, sabe quando você tinha 18 anos e tal, tava muito irritado, eu pronto pra falar um monte de besteira pro cara. E o motorista era um padre. E aí o cara saiu, tipo, de batina e tudo. Aí eu falei, cara, o que eu faço com a minha raiva agora, né? Errou, né? Falei, velho, tem que ser educado. Eu falei, mano... Sua mãe tem pelo na teta, velho. Você tá louco? Tô brincando, falei isso. Falei, mano, por que você bateu no meu carro? Não sei o que. Eu comecei a me irritar. Daí o cara falou, calma aí, foi sem querer, além do mais, eu sou padre. Falei, e daí? Eu sou judeu e tal. Aí começou uma treta, assim. Isso rolou mesmo. O padre falou algum palavrão pra você? Não, não falou nada. Falou, irmão, tal, eu não sou seu irmão, você tá louco, não sei o que. Mas, tipo, eu nem cobrei do cara. Só dei umas. Fiquei meio bravo assim com o cara, mas não cobrei. Não deu um sermão, né? Deu um sermão, né? Não, ninguém é meu irmão. Né? Nem meu irmão é meu irmão hoje em dia. Ah, é irmão do Zeca. O Zé Roberto. Conhece meu irmão? Não, mas a galera, a hebraica inteira tá mandando WhatsApp pra mim. É aqui, mesmo? Ó. Puta, você é expulso do clube. Não, não vai não. Os caras gostam de você. Cadê? Mas eu não gosto, tô brincando. Aqui, ó. O Eli, meu amigo, falou que o irmão do Rabinho Zeca mora no meu prédio. Ele mora lá? No Itaim. Sim, sim, sim. Ah, é verdade. Meu irmão mora lá, meu irmão. Ô, Fábio, teve um vídeo que foi feito pelos americanos, tirando um sarro dos brasileiros que vão pra Disney, né? Sim, sim. Você fez um respondendo, não foi? Como é que foi? Eu fiz uma resposta, assim, que a gente veio aqui na Paulista, eu e um outro comediante que chama Neil Agra, ele fala muito bem inglês e tal. E aí a gente veio, eles fizeram um vídeo dos brasileiros que é totalmente igual ao brasileiro mesmo, na Disney, que ele fica cantando música, não sei o quê... Meio abobalhado, né? A gente é assim mesmo. E aí a gente fez a resposta dos americanos aqui. Eu fiz uma coisa meio pesada, os caras procurando puta em todo lugar. Tipo, achando que a Amazônia tá aqui, vídeo. Na Paulista. Onde tá no YouTube? Tá no YouTube, chama If Americans... Eles fizeram If Brazilians Acted... If American Acted Like Brazilians. Tá. Eu fiz If American Acted Like Americans in Brazil. Okay. Com eles mesmo aqui no Brasil. Então os caras procurando a Amazônia aqui, onde é que fica, tal, não sei o quê, procurando droga com um idoso. Fez uma coisa bem subvertida. Sensacional. Fazendo carnaval, tudo perdidão. É, bêbado o tempo inteiro. Legal, legal. Sensacional. Hoje, Fábio Rabin é o nosso convidado aqui no Estádio 97. O Estádio 97 tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos falar agora da Esser, dos nossos amigos da Hebraica Tricolor? É, vamos falar. Vamos lá! Em agosto, a hora é essa, era a maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Então acesse o site esser.com.br ou ligue. Anota aí o telefone da Esser, 3066-0900, 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora Esser, só em agosto, hein? Esser, o nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme Corintiano e toda a galera da Esser, Zombinha. Legal, muito bem, olha aqui o Pedro Pelicano, ele fala: primeiro, o Rabin é meu comediante favorito, o cara é F, ácido mesmo, como mais deveriam ser, parabéns. Valeu. Segundo, mano, queria saber a opinião dele sobre problemas que outros têm com processos, como o Rafinha Bastos. Acho que o mundo tá muito chato e certinho demais. É verdade. É, tem gente que se dói, né, demais. Eu tava até lembrando que vocês estavam falando dos Estados Unidos, da piada e tal. Os americanos nem ligaram, né? Engraçado, você pode fazer esse tipo de piada porque eles não têm o mesmo senso de inferioridade que a gente tem, né? Essa é a verdade. Você só processa quando você tem um senso, quando você se sente inferior. Aquele complexo então, de vira-lata, né? É, inclusive eu me senti inferior quando eu vi aquele vídeo do americano. Mas é que eu fiz mais na zoeira, né? Pra sacanear os americanos. Mas você vê que o brasileiro odeia aquela dupla de comediante dos americanos. Porque o Brasil é inferior aos Estados Unidos em todos os aspectos, assim, né? De desigualdade, babá, não vale nem a pena ficar enumerando aqui, né? Só falta no futebol, mas daqui a pouco vai ser, inclusive. Se é, caminha. Se continuar assim, né? É. E então, quando a pessoa, quando tem algo de errado com a pessoa tem um complexo de inferioridade, ela vai lá e processa, porque aquilo se torna uma verdade. Então, essas pessoas que, por exemplo, processaram o Rafinha e tal... Ou que me ameaçaram me processar, são pessoas que se doem. E quando você fala uma verdade pra pessoa, que é em forma de piada, a gente claramente tá fazendo uma piada. Mas por se pra que... pessoa aquilo é uma verdade, ele vai se doer. Por isso que você, no começo, você falou que você se sentia mais confortável fazer piada judeu por você ser. Se você fosse negro, você Sim. faria. Você acha que é como, entre aspas, uma licença? Eu tenho licença pra fazer, porque eu tô me auto-zoando, então. Sim, com certeza. Oh, mas... Mesmo assim, oh, né? Tem reclamação, claro. Tem retaliação. Muita batalha, né, cara? O Márcio Arjonas. Rabin, qual humorista mais badarosca, na sua opinião? Mais o quê? Badarosca. Badarosca. Isso é bom? É, o cara é bom? Olha, é eu ruim. Acho que não é ruim. Badarosca é ruim. É ruim? Badarosca é zoado, velho. Ah, jamais falaria, eu não sei. Tem os caras novos aí, né, que estão... Que é ruim falar, você não vai destruir o cara. Até porque o cara pode dar uma volta, né, mano? Ah, aí... claro. E... Você é novo também. Mas tem muito programa ruim, né, cara? Tem muito programa ruim. Tem uma coisa antiga ainda de televisão, né? Um formato antigo que eu vi muito pelos lugares que eu passei. Que você tá fazendo um programa de humor e não especialistas em humor estão te dirigindo. Então, como é que um cara que não é da comédia vai me dizer qual é a melhor ou a pior piada? Eu tô no bar há 10 anos, eu sei o que falar, entendeu? Lógico, o cara pode me dar uma podada e falar, ó, isso é pesado, isso não é, agora, mas, é difícil, eu não sei quem são essas pessoas que estão escrevendo roteiro na televisão, mas tá muito errado, assim, o que tá acontecendo na maioria dos programas, assim. Fabio, ó, e vamos pro outro lado, quem é o melhor, na tua opinião? Cara... Obrigado, Rabinho. Rudy Landucci, não tem... Na verdade, tem melhor, um, dois, cara, três, quatro melhores. É muito assim. Diferente. A gente tem uma safra muito legal de comediante. Eu posso falar, sem sacanagem, o Rudy é muito bom. Eu posso falar do Adnet, posso falar da Calabresa, eu posso falar do Gentili, do Oscar, do próprio Rafinha. Meirelles. Super ácido. Meirelles também. Meirelles é bom. Murilo Gan é um cara genial. É o Juninho Pernambucano do futebol, do stand-up. Ah, Murilo Gan. O Diogo Portugal foi o cara que abriu essa brincadeira pra gente aqui. Se ele não tivesse ido no Jô e mandado tão bem... Ele começou gente, esse troço assim, na mídia, né? Ele já lembrou bem o Marrom também, tem outro estilo. Marrom. Marrom, legal. Pô, tem muita Porchat gente é bom, bacana. Dizem, né? Que é bom. Pois é, o tamanho da sabe. Porchat, Fernando Caruso, os caras lá do Rio, né? Cláudio Torres. Tem também. Muito cara bom, né? Tem muita gente, cara. Essa safra de humoristas brasileiros hoje, eu vou te falar. Hoje tá muito, é muito boa. Bacana. Aquele gordinho lá, o Léo Lindo. O Rassum lá também é bom. Aquele Rassum. Outro, como é que chama? Robson Nunes? O Robson. Esse cara Robinho. É bom pra caramba. Maravilhoso. É bom. Sim. Muita gente boa. Estamos aqui com o Fábio Rabin, Estádio 97. O Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira, Benjamin. É, amigo, é isso aí. Olha, presta atenção. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br. É o portal de veículos da BV Financeira e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar. 3.003-7888, 3.003-7888. E com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. E hoje, Zombinha. Provavelmente, na rodada do Campeonato Brasileiro, deve acontecer um minuto de silêncio feito pelos árbitros. Os árbitros devem interromper as partidas por um minuto, porque eles estão, inclusive, ensaiando uma greve. Por quê? Quem tinha que fazer um minuto de silêncio são os jogadores, que eles prejudicam sempre. É, bom, os árbitros, eles estão requisitando um aumento no direito de arena. Um direito de arena, que a presidente Dilma Rousseff vetou. Tá no futebol, hein? Então, como ela vetou no Profut, que é a lei de responsabilidade fiscal no futebol, ela vetou o aumento do direito de arena da categoria, dos árbitros, né? Eles recebem atualmente 0,5% do valor referente ao direito de arena. Eles queriam um aumento equivalente ao dos jogadores, que é de 5%. E os árbitros, inclusive, devem ter uma reunião amanhã para saber se vão entrar em greve ou não. Eu duvido. Hoje devem fazer uma paralisação nos jogos de um minuto, tá? Então, se vocês virem esses jogos aí, se tiver parado o jogo, é que vocês vão saber que é um protesto da arbitragem. Muito bem, vamos aos ouvintes? Vamos lá, 32847097. Ouvintes que vem agora no momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar no Facebook. Tá bom? Sem Parar Oficial no Facebook, Dodô. Vamos lá. Daqui a pouco começa o jogo do Palmeiras, hein? Se acompanha por aqui tudo que tiver acontecendo. Alô. Alô. E fala. Maurício Vilela. Maurício Vilela. Sai do túnel. Abaixa o volume do rádio aí, amigão. É porque eu tô próximo aqui, pronto, já arrumou. Boa. Maurício, quantos anos você tem? 55. 5.5, RG. E hoje? Aí, como é que faz hoje? É legal, hoje, né? O legal o quê? É legal, quando, sabe, quando você tá passando na rua, aí você olha. Olha. E aí eu falo, puta, Vilela saindo ali daquela, entendeu? Sensacional, Vilela. Saindo naquele esqueminha. Ah, entendi, sensacional. Esquema, é legal. Bom, é bom, é bom. Ah, rapaz, que sensacional. E qual que é o bairro aí? Em homenagem ao convidado, é Higienópolis. Higienópolis é, não sou eu, é o Rabin. Rabin que mora lá na Rua Maranhão, eu ou não? Eu tô um pouquinho acima dele. Você tá onde? Na Itacolomi. Ah, pertinho lá. O Rabin é o rei de Higienópolis. É. Ele falou uma coisa aí que eu achei, eu discordo de vocês. Né? Fala com ele. Tá vendo? Se liga. Tem muito São Paulino na Hebraica. Eu moro em Higienópolis desde 67. E? Então, todo judeu que eu conheço é corintiano. Falei? Ah, olha aí. Ah, mas eu falei? Eu falei isso aí? Judeu gosta de sofrer mesmo, né? É, eu não sei se isso é filha, se é mania, o que que é. Mas eu falei, pô, você vai no hebraico, 80% de hebraico é corintiano. Imagina, quem que sou eu e que eu dou... Tô te falando? Que é o Ibope. Que é Ibope, você agora? Não, eu tô te falando, gente. Agora. Você fez uma... Você ficou lá aqui com uma canetinha, anotando? Não, a última que eu fiz foi uns 4 anos atrás. Não existe isso. Nem vem. Existe. Tá bom, então não existe. Ah, o Dangô é palmeirense e vai lá direto. O Dangô nunca foi no estádio de futebol. Lógico que foi, lógico que foi. Eu acho que 99%. Para. Com certeza. Tem pesquisa que vocês estão vendo aí. Desculpa, seu Maurício, mas não tem nenhum fundamento científico que o senhor está falando. Tem. Concordo. Tem. Não tem nenhuma base científica nenhuma. Ué, ele é 100%, ele conhece ele, ele é corintiano. Ele não pode falar por todos. Mas ele é. Com todo respeito, com todo respeito. Fala a verdade, né? Quanto custa uma camiseta no José Paulino? Claro que tem fundamento. Zé Paulino deve ser R$5, velho. É verdade, eu tô falando da Zé Paulino do Hebraico. Zé Paulino, Corinthians, futebol. Porque o pessoal compra tudo lá? O Corinthians foi fundado no Bom Retiro. Ah, você vê muita camisa do Zé Paulino lá? Também. Quer camisa? Vem pra cá, Domenico Gatti. Não, camisa é fascinora. Não, eu não compro. O corintiano tem muito a ver com o israelense, né? Porque os dois, quando falam, você não consegue entender muito bem. É folgado pra cacete. Né? Dificuldade de. É folgado, minha paciência contigo tá acabando, parceiro. Ai. Oh, esse cara é muito bom. O Zuckerman do Pânico é corintiano fanático. Ah, você é louco. Aonde? O Zuckerman é gavião. O Zuckerman, corintiano doente. Você é doente, São Paulino. São Paulino doido. Ele vai em jogo com alfinete. Alfinete corintiano. Não. O cara apanha, né? Ele já apanha de segurança pelo Brasil inteiro. O alfinete é judeu. Daniel Peixotenberg. É mesmo? É? Tem cara de árvore. Até o avô do Zuckerman é corintiano. Ele é? Até o avô do Zuckerman é corintiano. Sim, tô falando, pô. Velha guarda. O mais novo que o senhor conhece tem 60. Mas o Maurício. Segue o jogo. Ô, Maurício, vai. Mas você é corintiano? Não, você escreveu o quê? Chupa, idiota. Aí, olha, tá vendo? Aí, mané. Chupa. Palmeirense tem mais glória, né? Mais glória, é boa, boa. Glória Pires, glória Menezes. E o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com prótese dentária. Eu amava como amava os próteses protéticos. Soleto! Amava os protéticos. Até por isso que o senhor conhece certa, bastante aí, corintiano, né? Esses dias eu entendi. Ele conhece bem a esse avô é chato pra cacete. Aê, esse cara é bom, velho. Apesar dele ter feito a melhor música que eu acho dos últimos. Mas entendendo. Qual música? Vou te falar, velho. Então, porra, mas então não entendo. Se ele fez a melhor música que eu gosto, você fala que ele é chato? Não, essa música, pessoal, o resto, ninguém é unanimidade, né? Qual que é o teu nome completo, amor? Maurício Vilela. Pô, precisa dar uma placa de prata pro seu ouvinte. Seu ouvinte é bom, hein? Como? Precisa dar uma placa de prata pra você ser um baita do ouvinte. É, não, mas eu tenho memória muito boa. Toma, Domênico. Como toma Domênico? O que eu tenho a ver com isso? E você concorda com o Domênico que diz que o... Eu não falei nada, você não vai colocar coisa aqui, não. Colocar coisa? Aquela definição que deram da música do Djavan, não tem coisa mais furada que aquilo. Eu não sei quem foi o idiota que escreveu aquilo. Não tem coisa meu mais Deus, idiota. A melhor Deus. Coisa que existiu foram os programas pra baixar música. Cara, não é trouxa. A ditadura do cantor. Não é cara de trouxa. Ele tem a opinião dele. O cara é pai do Rabin, velho. Você não fica fala na parecido. Ditadura do cantor. Você quer ouvir Araçá Azul do Caetano Veloso? Ah, mas cada um tem uma opinião com a nossa música, gente. Basta pegar uma música e escrever melhor que o cara, velho. Ah, mas não é. Ele tem todo o direito de não gostar da música do cara. Claro! Tem todo o direito. O Bruce disse que foi o melhor disco do século. Foi o recorde de devolução pra gravadora. Não, o melhor disco é o Padre Marcelo. Não fala nada, mano. Senão a gente vai causar uma guerra. Diz que tem um outro. Tem um outro padre aí. Padre Fábio. Padre Fábio. É, o Fábio. Tá vendo? Conheço. Que é o que mais vendeu CD no mundo. Ué, tem uns MC que estão batendo tudo quanto é recorde. A música não é muito bem elaborada. Padre Marcelo não. Padre Marcelo é imbatível. Qualidade é uma coisa que ninguém tira, né? Quem que vai tirar a qualidade de Locomotion do Grand Funk? Pô, Locomotion. Aí sim. Dos anos 70. Quem vai tirar essa qualidade? Isso nunca, né? Uma música como o Lábio de Mel do Belo. Ninguém tira isso. Mas o ouvinte é sensacional. Vai tirar quem não curte, ué. Quem não gosta, não gosta. Simples. Pô, grande fã. Tá aí na luta desde 60 e continua. E aí? Mas você não pode digitar o gosto das pessoas, cada um tem. Não, isso é claro. Então, tem coisa que fica pro resto da vida. Discutir. É verdade. Discutir música. É meio ruim. Até 2020. discutir, olha, já, discutir meu pai música, me dizia assim, cor, exatamente. Religião. É bom, religião. Não olha pro dos outros, tem o meu, eu gosto por ele. Isso é bobagem. Isso é bobagem falar, viu? Chegar em lugar nenhum. É falta nenhum. De respeito com os outros aí. Eu não lembro quem me disse uma vez, falou assim, não existe música ruim. Existe gostos diferentes. Concordo com você, de verdade. Cada um faz verdade, mas pra um, o que é ruim, pro outro não pode não ser, ué. Então fazendo um minuto de silêncio que o Sombra falou aqui, viu, Sombra? Já começou aí. Antes do jogo começar. Olha isso, português. Ô Norberto, você é da música aí? Não entendi. A sua rádio na manhã tem uma programação grande de flashback, né? Ah, que a Energia 97, sim. Tem uma Energia na Veia. É uma programação grande de flashback. Sim, de manhã. É melhor que muita... E até falar um palavrão aí não pode, né? Do que muita coisa atual que tem por aí, né? Não, poder até pode falar. O problema é que hoje nós estamos recebendo um cara que é super careta, que é o Fábio Rabin. Então, em homenagem ao Fábio Rabin, que é careta e conservador, hoje nós estamos quietos. Fala nisso, o Zuckerman tá nos ouvindo no carro. Ele olha aí, tu tinha Daniel Zuckerman ouvindo a 97. Ele pediu pra você contar uma história de quando vocês foram pra Floripa uma vez, que ele pediu duas massagistas no quarto, vocês eram gatas. Isso aí é sacanagem, hein, mano. Eu era solteiro, né, mano? O Daniel era casado com a mamá. Não. Que sacanagem. Pega o cara no chicote, né? A mamá é, pô, tiazinha. Ela pega ele no chicote. E aí ele falou, pô, vou chamar duas massagistas, foi a nossa primeira viagem e tal, pelo pânico, né, gravando. Eu fui tomar banho, falei, pô, vai, né, vamos começar a brincadeira. Vamos começar os trabalhos. Cara, a hora que eu cheguei, tinha duas véias, assim, mano, mas muito véia. E ele brifou pra ser véia, sabe? Eu falei, cara, o que você tá fazendo, velho? Ele falou, não, era só uma massagem mesmo e tal. Eu falei, ah, inferno, mano. Puta sacanagem. Aí a gente era parceiro até as 11 horas da noite. Aí eu saí, ele ficava no hotel. Ele sempre foi muito de boa, assim, né? Ele é um bom garoto. Ele é bom menino. São Paulino, né? Corintiano. É São Paulino, cara. Ele acabou de me mandar a foto dele com 12 anos no Morumbi. Você tá louco. Tô te falando. São Paulino, você é doente. Tô vendo, camisa do Corinthians. Eu nem conheço ele, sei que ele é São Paulino. Não é, ele é corintiano. Não, você é doente. Tô te falando. Ele pode estar mentindo pra você. O avô dele é corintiano, a família dele é corintiano. Mas ele é São Paulino. Não. Não vem com essa, não. Ô, seu Maurício, obrigado pela participação. Braço aí, gordo. Não dá tempo de responder uma perguntinha, que é uma curiosidade. Dá sim, pode falar, pode perguntar. Vocês estão nesse meio de futebol, que conhecem, que sabem o cotidiano de tudo. É verdade esse negócio de jogador fazer corpo mole quando está com salário atrasado? É verdade, sim. Existe mesmo? Existe. Olha, o jogador, ele é um funcionário do clube, como existe um funcionário de uma empresa. Vai dizer que você, quando tá com salário atrasado, você não bota uns penteiros na prótese do cara? Não. Foi você que recebeu. Foi você que recebeu aquela. Passa na sacola. Ele perguntou se foi você que recebeu. Você é Maurício. Mas tem sim, viu, Maurício? Não, mas é uma profissão que tem toda a regalia do mundo, né, na maioria dos casos. Pô, né? O nego faz corpo mole até quando recebe, meu. É, o profissionalismo acho que tem que falar mais alto até nessa profissão aí, né? Mas é isso. Sonho. Um abraço pra você, viu, seu Maurício? Um abraço. Obrigado. Um abraço, hein, meu. Até mais. Um abraço. Muita gente boa, seu Maurício aí participando do Estádio 97. Começou o jogo do porco lá, vó? Começou e os curitibanos colocaram sal grosso e levaram um padre. Levaram um padre? O São Paulo colocou, mano. É verdade. Colocou, funcionou. Mas você vê, tem que levar um padre, tem que levar um rabino. Quero ser que isto não exista, posso provar, mentiras. Tem que levar lá um médium, tem que levar tudo lá. Tem que contratar um centroavante, que eles não têm. Tem que levar um centroavante. Você lembra que eu levava o Robério? Levava o Robério junto comigo, fazia os trabalhos. Continuando aqui com o Momento Sem Parar, três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial, Dodô. É, rapaz, quase que o Palmeiras chegou lá. Quem tá aqui mandando WhatsApp também falando assim, o O Rabin é gênio, manda um abraço pra ele. O André Plihal da ESPN. Olha o que ele falou assim: o Rabin é gênio. Aí manda um abraço pro André Plihal. É nóis aí, André. Valeu, cara. Pô, assisto vocês direto, hein? Só o São Paulo mandando mensagem também. Alô? E fala. Não, um São Paulo Corinthians. Zucca, fala, Renato, tudo bem, meu? Tudo bem, Dodô? Renato do quê? Renato Gambetta Garcia. Gambetta Garcia, quantos anos? Gambetta, que é o nome de drible dado na Argentina. Não é lá drible, lá são gambetas. É, elas são gambetas. E quantos anos, velho? 3.4. RG número 2 é 3.4. Oh! E eu pergunto a você, quanto vai ser o jogo? O do perdão? Do Sport e os Gambetta. Ah, sensacional! RG, RG, toca aqui. Inspirado por Fábio Rabin hoje. Foi bem. A melhor, hein? É, é da Gambetta da Fiel, então. Porra, essa eu não gostei. Ele é bom improvisador, hein? É bom. RG. Boa. Entrar no tomara que caia pra salvar. Pô, mas ali... Ô, velho, oi. Deseja coisa boa. É verdade. E qual que é o bairro que você mora? É Vila Moraes. Moraes. É, eu conheço. É Zona Sul. Oh! É perto da saúde. É isso aí, acertou mais uma vez. Eu sou GPS Man. É, acertou. E foi aí que foi criado o famoso filé do Moraes, pra quem não sabe. É, verdade. É aquele samba. Esse aí eu não conheço, não. Aonde foi criado o filé do Moraes? Ali falou. Na Vila Moraes. Vou morar, seu louco. É verdade. Eu sou louco. Para com isso. Não, você não entendeu. Não entendeu o quê? O restaurante era lá. É. Onde foi criado, inventado o filé, foi na Vila Moraes. O Moraes morava isso, lá. É verdade, essa história foi. É só entrar no Google. Viu? Morava o Moraes Moreira também. Isso, que o Domênico era fã do Moraes Moreira. Usava até bigode. Porra, né? Porra, claro. Cantaram aquele do... Com certeza. Oh, e qual que é o time? É Corinthians. Ah, Coringão, mano. É nóis. Ô, amigão. E aí? Beleza, mano? Beleza, e você? Tudo em paz. Então tá bom, mano. Daqui a pouco tem Corinthians Sport aqui na Arena Corinthians. E aí, mano? Expectativa pra esse jogo? Coringão vai atropelar mais um? Ah, vai sim. Na Arena acho que não tem pra ninguém. Vai... Tá jogando bem. Né? Acho que deu uma vacilada aí pro São Paulo. Podia ter jogado melhor. Mas hoje acho que dá pra ganhar de uns 2-0 aí. Olha, tem que ganhar, hein, mano. O Corinthians ele precisa dessa vitória aí, porque o Corinthians ele tá próximo ali do Atlético Mineiro. E eu acho que o Atlético tem um jogo enroscado hoje, porque o Grêmio ganhou bem do Inter aí, vai motivado. Joga amanhã, mano. Amanhã, o Atlético, né? Joga amanhã. O Grêmio vai motivado pra ser o do Atlético Mineiro também, mano. Parece que tá grande chance, hein. É uma rodada que tem que aproveitar bem, né? Porque o Sport também tá colado lá. Se ganhando, já abre a pontuação e dorme líder hoje, né? É, tomara, eu acho, né? Que é uma rodada pra se aproveitar. Agora, o amigão, eu acredito que o Corinthians é favorito. Não é aquele favorito, porque o Sport é um time que pontua bem no campeonato. Agora, você sabe que eu gosto de uma estatística, né? Olha o Sombra. O Sombra adora o número, cara. O Sport é que nem na roleta, cara. Você fica lá vendo a roleta. Vermelho 16. Não tá dando vermelho faz tempo. Uma hora vai dar. Ah, uma hora vai gorar o bagulho, maluco. Uma hora vai dar. Tá o gorando? Sport não ganhou uma partida fora até agora. Não, que é isso, Sombra. Que é bem lembrado, hein? Uma reza mesmo, paga pau. Reza mesmo. Não. Só perdeu uma. É, mas. Gente, o Sport é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. E daí? O Sport jogando fora de casa. Você acha que ele não vai ganhar nenhuma fora? A questão não é essa, Sombra. O Atlético Mineiro. Dificilmente o Atlético Mineiro empata. Dificilmente o time do Atlético ele vai pra algum jogo. Ele vai pra matar ou morrer. Com ele não tem meio termo. Eu acho que se você for inteligente no Campeonato Brasileiro, você usa essa tática também. O Corinthians ano passado, ele só pegou a pré-Libertadores. Você concorda que o Sport pode empatar hoje? Pode. Que é péssimo pro Corinthians. O Sport, não, é péssimo. O resultado pro Corinthians hoje, o único admissível... Mas eu não acredito em empates hoje. O único resultado hoje admissível pro Corinthians hoje é uma vitória. O Corinthians ele não pode nem pensar em empatar esse jogo. Mano, outro jogo bom pro Corinthians também, pro corintiano, é... Fluminense, que pega o Internacional. É claro que o Fluminense joga em casa, mas o Internacional, gente, depois de tomar uma esfrega de 5, ele não vai ficar perdendo. Não sei se ele vai descomplicar o Fluminense. Qual a posição do Fluminense? Tá perto do Corinthians também. O Fluminense tá ali no G4. Então, se o Fluminense 30. Perder... O Fluminense tem 30 pontos. Ah, boa, então. O Fluminense é o quarto do G4. Ô, amigão. Oi. É, hoje o Cássio retorna, né? Apesar de ele já ter jogado o último jogo, mas eu, particularmente, se fosse o Tite, eu daria uma oportunidade pro Walter. Tem alguns corintianos que concordam comigo e outros discordam, aí falam que eu tô cornetando. Mas não é ser corneto. O Walter tá pegando muito, merece uma chance, cara. Tem gol, não? Olha, mano, eu concordo. Flamengo 1. O Cássio, ele tem muito. Flamengo 1. Atlético Paranaense 0. Fala, amigo. Então, o Cássio tem uma história bacana, mas acho que o momento, realmente, até pelos últimos jogos que ele fez aí, o Walter, merecia mesmo. Ele passou, acho que, muito mais segurança nesse momento. Eu também acho que colocaria assim. E a última pergunta é com relação ao Wagner Love, cara. Você acha que o Tite tá certo em dar um tempo pro Wagner Love, a chance do Luciano mesmo? Ou se você fosse o Tite, você daria mais um voto de confiança pro Wagner Love? Sim, eu não daria, não. Eu acho que ele já teve um momento de recuperar aí, né? Falaram que era parte física e tudo mais, mas eu colocaria o deixa o Luciano aí. Eu daria uma oportunidade pro Luciano, que ele foi bem na seleção, sim, né? E ele até jogou bem contra o São Paulo, fez o gol e tal. Eu deixaria um pouquinho o Luciano aí. O Benji tá com uma campanha, amigão, de trazer o Valdívia pro Corinthians. Você é a favor Deus me disso? Livre. Deus me livre. Ah, ele iniciou uma campanha forte, hein? Ô, Valdívia, hashtag mago no timão. A hashtag ô, mano, você tá acha que amanhã o Corinthians pode ter algum jogador convocado ou alguns jogadores convocados pelo Dunga? Tomara a Deus que não. Tomara a Deus mas que não. Mas você acha que pode... Na seleção opinião, brasileira é uma queimação de filme do cacete. Mas na minha opinião podia ir o Gil e o Renato não, Augusto não podia, com não. Tranquilidade. Não podia não, porque qualquer convocação de jogadores brasileiros nessa altura do campeonato, dos jogadores que estão atuando aqui no Brasil, eu acho que você pode comprometer tanto a campanha do Corinthians, quanto a do Atlético, quanto a do Grêmio, quanto a do Fluminense, quanto a do Palmeiras, quanto a do São Paulo, quanto a do Sport, enfim. Eu acho que a CBF deveria ter bom senso. Convoca aquele monte de mequetrefe que tá jogando na Europa lá, que não significa nada. Leva aqueles caras aí pra queimar o filme. Ô, Renato! Oi! Ó, você costuma comprar coisas do Corinthians? Sim. Então, ó, quando você for comprar coisas do Corinthians, compre na loja do estádio 97.com.br, opa, viu? Visite a loja do estádio. E a partir de hoje, nós estamos também com os moletons do estádio 97, que estão legais demais, tá? Então, a galera aí ouvindo o estádio 97, moletons do estádio 97 à venda na loja do estádio. Então, visitem a loja. Loja do estádio 97.com.br. .br. Chega rapidinho na sua casa, somente produtos oficiais, tá? E lá tem camiseta do Estádio 97 e agora também o moletom do Estádio 97. Tá bonito demais, viu? Ok. Tá bom? Maravilha. Posso mandar uns abraços aí? Claro, fica à vontade. Opa, hoje é aniversário do meu primo, João Paulo Beira. Sim. Mandar um abraço pros Bambis lá de São Caetano, lá, o Rogério, o Japa. Bambi. Meu camarada Renato e todo mundo lá de São Caetano, os camaradas, é isso aí. E só mais uma coisinha, eu vou discordar do Dodô aí, apesar de ser um cara sensacional, mas o Mano é o cara mais coerente do estádio 93. Aí, Mano, né? A voz do povo é a voz de Deus. Obrigado, amigão. É isso aí, obrigado e adoro vocês. É isso aí, valeu. Muito obrigado, valeu, amigão. Cara, obrigado. Abraço. Tudo valeu. De bom, valeu. Vamos a mais um ouvinte no momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Um abraço pro Jeová, ouvindo o Estádio 97. Tá grande Jeová. Tá aliviado. O Santos tá se distanciando do Z4. Distanciando não. Vamos chegar lá nos quatro. Ah, para, né, velho? Alô. Alô. Pelo amor de Deus. Fala. Para. Jesus. Ô, Jesus, tudo bem? Ô, Jeová, Jesus. Pai. Que isso, meu mano? Meu Pai, Senhor Cristo. Meu santo pai! É o mesmo que teve na rádio esses dias, Dodô. Foi gol impedido? É, o mesmo que teve aí na rádio esses dias. É o Jesus que teve, apareceu, fez uma aparição aqui na rádio. Entendi. Fez uma aparição, Jesus aí. Jesus do quê? É de Nazaré. Jesus do quê? Jesus do quê? De Nazaré, pô. Não. Você pensa como Jesus mesmo, tá bom. Como assim só Jesus? Tem que só saber Jesus. O nome completo, pô. Na verdade, Jesus é como DJ, todo mundo só me conhece por Jesus mesmo. DJ Jesus. Ah, mas tem o nome completo, como é que é? Carlos Alberto isso. Fernandes de Souza tá Júnior. Mas sabe por que é DJ Jesus? Porque ele faz com música ruim milagre. Ah, DJ Jesus, entendeu? Então... Na verdade, eu pego festa ruim e faço milagre. Isso. Aí sim, banho de champanhe. Pega, então, duvida. Eu quero ver se você vai fazer milagre com mulher feia, velho. Ah, faz também, mano. Não existe mulher feia, não. Você bebe cara, um na pouco. Na noite, rapaz, toda mano. Mulher acaba sendo bonita, velho. É. Depende do grau alcoólico. Nada que a cachaça não faça. Ô, velho, e quantos anos você tem? 3.2. RG. 3.2, velho. Jesus. Pô, esse Jesus aí tá mais pra Jesus. Jesus Genésio, viu, velho? Genésio? É. Essa piada todo mundo faz, cara. Uma das, né? E o bairro que você mora? Quero ver o Dom acertar. Ele não tá aqui. Não, tá sim, fala. Ele tá ou não tá? Tá aqui, vai. Parque São José. Ô, Benjinha. Produção. Oi. Onde? Nem imagino. Parque São José, Bendinho. Não sei. É igual. É cretino igual. É um idiota. Tá esse cretino. Ah, adivinha. Tava apertado, levantou tá apertado. Não, mas é sério, porra. Gente. Não zoa, não. Ele tem um problema aí, sério agora. Você, ele tá botão frouxo, não né? Não é, tá fazendo xixi até nas calças, gente. Não é. É verdade, um milagre. Vocês não sabiam? É. É sensacional. O Benjamin tá com esse problema, cara. Apareceu Jesus, ele já tem inteiro, né? Cara, vocês estão rindo. É sério, o problema dele é sério, gente. Apareceu Jesus, foi no ele médico já aí, inteiro, então. Ele não consegue segurar, a bexiga dele tá frouxa. E aí fica vazando, entendeu? Tá levantando de madrugada, três vezes. E o que levanta de madrugada? E três já, vezes por noite. E a Rê, outro dia a Rê mesmo me conversou comigo por telefone. É isso mesmo, ele falou que ia dar uns tapas ali. Não, é verdade, é verdade. E me contou que já fez até na cama. Fez. Ô, velho, e aí? Tudo qual resolvido? Que é o time? São Paulo, tricolor. Opa, tricolor. Opa, e aí? Aê, mano, finalmente um cara que pode pagar o ingresso aqui. Boa! Ô, amigo, hoje tem jogo contra o Figueirense, né? É. E aí, cara, passa pela TV, você vai assistir hoje ou não? Vou, tô em casa já. Já tá em casa? Tô em casa, daqui a pouco, é o quê? 10 horas, né? Isso. Na Globo. Mais conhecido como 22. Opa, torcerei como sempre e o tricolor tá na pegada de atropelar todo mundo, hein? Tá melhorando? Tá crescendo o time? Tá aí. Pô, até o Luiz Fabiano tá começando a jogar, cara, então eu tenho muito otimismo, viu? Esse Osório parece ser bom técnico, viu? Então, é o que todo mundo fala, o trabalho do cara tá começando a aparecer, eu acho que só faltam alguns detalhes pra aparecer resultado de gol mesmo, né? Até perguntar pro Fábio Rabin, que é São Paulino também, você tem acompanhado bastante o tricolor, Fábio? Tenho acompanhado meu time, alguns jogos, eu tava viajando no período aí de julho, né? E sei que tomou umas goleadas ali, mas tava jogando bem. Eu gosto do que o treinador tá fazendo, gosto do Ganso, apesar dele querer sair, né? Uhum. Gosto muito do Luiz Fabiano. A torcida tem uma bronca com ele que eu acho completamente desnecessária. Porque essa briga começou, teve um jogo da Libertadores que enfiaram a faca no São Paulo, o juiz roubou tanto o São Paulo. E o único cara que ficou nervoso e perdeu a cabeça foi o Luiz Fabiano. Sempre, né? Deu uma porrada no zagueiro, mas eu de verdade admirei. Porque eu falei, pô, parece que é o único cara que se importa com o São Paulo, entendeu? Então, é verdade, eu gosto de ver uns caras que vestem a camisa assim. Apanhar e ficar quieto não é legal, né? Passivo na sua. Eu prefiro que o São Paulo perca o campeonato, mas tenha estrelas que me dê esperança, do que ter um time meio medíocre, que nem era do Corinthians há 2 anos atrás, que ganhou tudo, mas era duro de ver o jogo, entendeu? Doía. Aliás, ver aquele jogo. Eu doía de ver o jogo. Não sei nas finais. 2012, não, aquele 2012 jogou muito. Beleza, semifinal e final, mas aquele campeonato brasileiro antes, que ficou ganhando tudo de 1-0, aquilo é um sofrimento. Você vai me desculpar. Agora deixa eu falar em dedicação. O futebol é bonito, mano. Deixa eu aproveitar o gancho aí. Já vi alguns. É ganso. Não, ganso não, pô. Já vi alguns jogadores já na balada. Eu hoje toco em algumas casas aí do Itaim. Inclusive o Jimmy Soler já fez algumas participações lá. Pode falar o nome? O Léo Dias. Na Xirox e no Bar Aurora. E lá na Xirox já encontrei já 2 corintianos já. Um é feio demais, inclusive. Meu Deus, mas o cara tá de folga, o que tem ali nisso aí, cara? Mas se for gordinho, entra aí na balada? Jovem. Cara, lá só a maioria é mulher, cara. Sim. Predominantemente mulher, mas não tem muito problema com isso, não. É o que eu já falei, meu. Mulher na noite é tudo bonita. Gol do Curitiba. Gol do Curitiba. Gol do Curitiba. De verdade, eu só me assustei com o Cássio. Gol do Curitiba, viu, amigo? Gol do Curitiba. Aquele rapaz que eu falei pra você que era bom, aquele Lucas lá, não é? Os caras dão mole, né, velho? O cara é bom, faz gosto. Tinha o lateral do Porco. Eu só me assustei quando eu vi o Cássio lá dentro da casa, bicho, sem aquela faixinha. O bicho é feio demais. Ele tem uma cara meio de argentino frustrado que veio pro Brasil e acabou dando certo em um clube meia boca, mas né? Mas é bom goleiro o Cássio, hein? Não, é o melhor goleiro. Não, bom goleiro. Só tá atrás do Walter hoje. Bom goleiro. O Cássio é bom. Agora, Sombra, só uma coisa. Sobre o Osório, que é o cara São Paulino, é o seguinte. Quando eu via jogos do Nacional, o Nacional até podia perder jogo, mas ele criava muita chance. O Osório, a bola tava lá na frente. O Osório é o seguinte, não tem esquema de retranca. Ele vai pra cima. Não importa onde é o jogo. Ele sai pra jogar. O time é pra jogar no ataque, é pra marcar o time adversário no campo de ataque, não tem conversa. Esse é o esquema do Osório. É, a única coisa que eu tô esperando ainda do Osório, que é uma coisa que ainda não teve, é a coisa defensiva, que é uma jogada muito famosa que ele tem, que é o seguinte, o atacante é bom, joelhada na coluna, mano. Faz igual o Zuninho. Tô esperando isso dele ainda. Quero ver zagueiro dando joelhada no meu time. Você gostava do Lugano, Rabin? Hã? Queria ele de volta, Lugano? Que é a maior pergunta que tem. Eu gostava dele, sim, cara. Eu acho ele bom zagueiro, raçudo, bonito, né? Olhos azuis. Ah, espadaúdo, maravilhoso. Lugano é da hora. Zagueiro, mano. Espadaúdo. Lugano é legal, eu gosto dele. Gente boa demais. Ô, Jesus! Oi. Então, beleza. Vamos ver se o Osório faz um milagre do bom futebol, faz o São Paulo ainda brigar pelo título esse ano. Posso aproveitar que ele pode pagar o ingresso e divulgar o show? Claro! Opa. Aí, Jesus, só você pode pagar o ingresso, mano. Sexta, sábado... É que só o corintiano tava ligando aí, tava embaçado. Então é sexta, sábado e domingo no Teatro das Artes do Shopping Eldorado. Sexta-feira às 9h30, sábado às 9h, domingo às 8h, dessa semana e da outra semana. Vou lá, vou lá te cumprimentar. É nóis, mano. Pô, tomara que lote, porque o seu show é sensacional. Deus quiser, obrigado vocês. Tá convidado também a comparecer nas casas que eu toco, pô. Vou ver se a minha mulher deixa. Ah, vai com ela, pô. Porra, a mulher dele deve ser uma marcação cerrada em cima. A mulher é ajoelhada. Ajoelhada na coluna. Zuniga. Aliás, Fabinho, eu tenho uma experiência muito algumas engraçadas. Já fiz muito bar mitzvah dentro do clube hebraica. Já frequentei muito aqueles cantos ali da Higienópolis. Uma vez eu vi um rabino, cara. Ele tava muito louco. Sei lá o que aconteceu. Ele entrou sem querer numa igreja católica, cara. Era ele mesmo. Meu, sabe quando você vê um cara dando 360 do nada, assim? Ele tava entrando, na hora que ele viu o que ele tava fazendo, ele voltou. Mas foi muito engraçado. Foi barba pra um lado, chapéu pra um outro. É que o rabino, ele bebe uma vez por ano, assim. Então, quando bebe, ele capricha. Ele bebe bastante, Shabbat e tal, mas tem uma data no judaísmo que se bebe muito. É o Réveillon, né? E tem no Réveillon também. Finhat Torá, né? Bebe. É, bebe bem. Bebe bastante. Tá certo. Jesus, um abraço, Jesus! Pô, deixa eu deixar um abraço aí pra uma galera. Manda! Pro Bruno Moreira, Reginaldo Campos, o Eduardo aí, técnico de som lá do Aurora, que tá escutando, acabou de mandar um WhatsApp. Pra todos vocês aí, o Jimmy, Dodô, gente fina pra caramba, o Silvano, o brother também, Silvano Purim. Beleza. E pra vocês aí, que vocês são oda. Tá bom. Valeu, fera. Obrigado aí pela audiência. É nóis. Falou. Abraço. Abraço. Valeu, obrigado. Esse foi o Momento Sem Parar. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aí, o avião do Estádio 97 tá passando! Ah, bonito, hein? Esse som aí do avião da Singapore Airlines, hein? Que legal, anotou? Então anota aí, tá valendo pra promoção avião do Estádio 97. Tem gol. Como? Tem gol? Gol de quem? Atlético Paranaense empatou. Então Flamengo 1, Atlético Paranaense 1. Perfeitamente. E como eu disse, a partir de hoje estão à venda na loja do estádio97.com.br os moletons do Estádio 97. Estão bonitos demais, hein? Então você curte aí o Estádio 97, quer ter um moletom do Estádio 97? Vai lá, loja do estádio97.com.br, tá bom? Você compra e chega rapidinho na sua casa. Loja do estádio97.com.br. Além de produtos oficiais do seu time, também as camisetas e os moletons do Estádio 97. Em breve, mochilas, bonés e tanta coisa legal que estamos preparando para vocês. Vocês vão curtir demais, hein? Muito bem. Vamos agradecer aqui a presença sensacional. Boa, hein, galera? Valeu. Cara, você foi um dos melhores convidados de toda a história do Estádio 97. Obrigado, cara. Que isso. Você não foi um schmork. Não, ele é um schmork. Parabéns, Rabinho. Toca aí, mano. Gostei muito de vir. Muito legal, muito legal. Parabéns, gostei muito de vir. Obrigado. Eu admiro todos vocês. Vários canais diferentes vocês passam também. Mas não passa na TV, não. Hã? Não passa na TV. Passa sim, pô. Tem Fox aqui, tem ESPN, tem tudo. Tô ligado aqui. Tem ESPN, tá bom. E não tem, né? Mas brigadão pelo convite. Foi um astral muito legal aqui, mano. E, pô, adorei. Valeu, Rabi, voltar um dia. Obrigado. Muito legal. Valeu, ouvintes. Tamo valeu, junto. Rabin. Valeu. Lembrando que tem show do Fábio Rabin sexta, sábado e domingo no Shopping Eldorado, Teatro das Artes. E o ganhador aqui, RG. Aproveitando. É. Ah, um par de ingressos. Tá aí. Almeida, então vai lá, manda ver. É o Thiago Thiago Bicalho, seu nome já está na lista lá com o acompanhante. Meu pro Bicalho, hein? Pro show do Fábio Rabin, sexta-feira, 14/8, às 21h30. Então o Bicalho tem que chegar antes das 21h30, direto lá no Teatro das Artes. Nessa sexta-feira, é isso aí, ele vai ter direito a levar acompanhante, o show de estreia, tá bom? Chega um então pouco chega antes, aí, né? chega antes e vai assistir na faixa com o convidado aí do Fábio Rabin. Valeu, galera. Obrigado, hein? Um abraço pra todo mundo. É nóis, tamo junto. Só pra te mandar um beijão aqui pra Julinha, filha do Bala. Bom, fazer beijo pra Júlia. Uma cirurgia amanhã, né? Amanhã cedinho. E aqui o pessoal da rádio aqui tá mandando um beijão pra ela. Muita energia positiva pra você, viu, Julinha? Vai dar tudo certo, sim. Julinha. Vai dar tudo certo. RG, só um minutinho. Dodô? Oi. Palmeiras já tá jogando há cerca de meia hora. Como que tá o jogo? Tá 1-0 pro Curitiba, mas como que tá o jogo? 24 minutos. Palmeiras tomou um gol num contra-ataque, coisa que não era pra se acontecer, né? Mas quem tá melhor em campo? Deixou o Curitiba gostar do jogo. O Palmeiras tá um pouquinho melhor, mas deixou o Curitiba melhor. Tá melhor quem tá ganhando. Olha, quem tá ruim é o Cleiton Siqueira. É ruim falar quem tá melhor se não tá, né? Cleiton Siqueira tá bem ruim, né, Jojo? Tá muito mal. O Cleiton Xavier tá difícil de achar. Olha. Mas sei lá, não sei. Tá meio aberto o jogo. Escanteio. Porém, agora quem tem que sair pro jogo é o Palmeiras, né? Já tava saindo. Não deveria ter feito, ai, né? Como a voz não deveria. A voz sofrendo muito aqui. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br? Renato Gambetta. Boa, Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Beleza. Estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento da Écia. Construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Écia, construindo com valor. Valeu, gente. Até amanhã às 5h30 da tarde aqui na Energia 97. Tchau. Programe-se. Lunch Break. As melhores da balada na hora do almoço. De segunda a segunda, meio-dia. Energia. Os produtores do Tomorrowland Brasil e da Spirit of London se unem para trazer a São Paulo Live in Color. A maior festa da tinta do mundo. Live in Color. Big Bang World Tour. The Creation of Color. Aguarde. Nos últimos anos, São Paulo provou que é possível unir o crescimento econômico com o desenvolvimento social. E isso só foi possível com a participação de homens e mulheres que acreditam no trabalho e num futuro melhor. O Democratas abre caminho para novas ideias e convida você a debater conosco melhorias nas áreas da saúde, educação, transporte público e habitação. Venha disputar as eleições do próximo ano. Filie-se ao Democratas. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Ele vai ganhar! Ele vai ganhar! Olha o vídeo do dia, vai chegar! Ganhar, passe em terceiro e ganha. No navio do Energia na Veia é assim: o terceiro passageiro da cabine ganha. Ganha mega desconto. E se for o quarto passageiro também. Reserve hoje mesmo sua cabine para a temporada 2016 do navio da Veia, com show do Roupa Nova. E aproveite uma promoção especial de cabines para 3 e 4 passageiros. Ligue na promoção 3624-9007. 3624-9007. Cabines quádruplas a partir de 12 vezes de R$189 por pessoa, já com as taxas inclusas. Navio do Energia na Veia, já com 65% de ocupação. Garanta a sua. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Apoio Level Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. A energia que te move. Seu fígado reclamou? Como é bom, Clé, tudo bem, tudo bom. Como é bom, Clé, tudo bom, tudo bem. Como é bom, Clé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O governo federal anunciou mais aumento de impostos. Nesse ano, o cidadão vai pagar mais e levar menos para casa. O governo transfere a conta para você e não entrega serviços públicos de qualidade. Você que utiliza a saúde pública sabe do que estou falando. O Democratas defende que é preciso gastar mais com o cidadão e menos com o governo. Com a diminuição de impostos, você pode comprar mais, consumir mais e melhorar de vida. Junte-se a nós. Filícia ao Democratas. Give me a fat beat! Dia 22 de agosto tem EDM Party no Arabaçã. Confirmado. Mandrax. Windmill for the land. EDM Party, dia 22 de agosto no Aramaçã. Ingressos antecipados com desconto nas lojas Tente Beat do Shoppings ABC, Grand Plaza Shopping, também nos outlets da Senador Flaque e Ramiro Coleone. Também no Shoppings Metrópole Mauá Plaza. Vendas online, Tique 360. EDM Party. Informações no WhatsApp 942001998. EDM Party, 22 de agosto no Aramaçã. Realização TCR Event. Promoção Energia. Toda segunda no Clubtronic, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Life com o Two Room Radio. Energia. 1, 2, 3. More music. Energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia 97, já é quarta-feira. Já, fim de semana. Aguenta firme aí, hein? A gente te ajuda trazendo os melhores DJs da House. Night Sessions até as 10. André Ponciano pra começar. Night Sessions. Sessions. Sweet, sweet love. Sweet, sweet love. Sweet, sweet love. Sweet, sweet love. The deal, girl, been peeping for a minute. Now I want it, come and get with you. I got a feel, girl, that this is something special, and we were meant to fall in love. Now tell me where you wanna go, and tell me what you'd like to know. Girl, you're so amazing, you drive me crazy. Can't believe what I see, think this is me. Tell me how it feels, girl, when I lay right down beside you and gently we begin to touch. Oh yeah, it's real, girl. I promise not to leave you, take you to the top of the world. I just want you to let it all go. Don't worry, girl, I'll be here for a show. Take the vow to love you. Yeah, that's what I'll do, girl. You know I want you. I'll be here. Let's live it up.

Night Sessions. a energia que te move. Energia.